Energia 97. Direito ano de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Que legal! Tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, aê, amigo. Olá, boa tarde. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. É. Certo, senhor Alê, mano, Mota, Sombrinha. Aê. Boa tarde, Vá. E o Basílio. Opa. E o Basílio, opa. E o Basílio. Ô, Dodô. Tá frio, liga lá. Olha, eu não sou o senhor, mas hoje eu tô meio pregado, viu? Mas amanhã pode me chamar de Judas Iscariontes e vem me malhar, porque a sexta-feira é santa. Sexta-feira é santa? Eu mas não. Eu não. Ah, então dá bom. Vai ter decreto na sexta-feira santa? Hoje é um decreto especial pras divas, pra mulherada. Ah, é, pra mulherada? É, porque a coisa também não tá muito fácil pros homens também, né? É, não tá essas coisas. Mas não. Aí a encrencona... É, verdade. Verdade. A encrencona, pra não ter problema, sabe? Deixou a encrenca fazer? Vamos de encrenca hoje. Hoje, às 7 horas, tem decreto feminino. Você falou de uma média. Essa é uma raça, viu, que tá entrando em extinção. Quem? Homem. Homem? É, porque a coisa do jeito que anda aí, né, mano? Esse é um bicho que daqui a pouco vai estar no Globo Repórter lá, o Chapelém falando. É. Veja logo mais no Globo Repórter. Mas você a sabe, origem mano. Dos homens. É. Mas onde eles vieram? Como mas eles comem? Onde vivem? Mas onde vivem? Diga, mas não, sem críticas, é mais uma questão de constatação, né? Aí ontem à noite. Sim. É... Bom, depois da. Você tá com a cabeça na frente do Sombra. Depois das cenas tristes, né, que eu acompanhei no Morumbi, mas é... Aí falei, ó, deixa eu ver quem vai ganhar o Big Brother. Ah, beleza. Aí acabou. Foi ontem, afinal? É, aí foi. Acabou o Big Brother, beleza. Aí vou lá escrever sobre o jogo, bababá, bababá. Acabou o Big Brother, aí entra lá. Aquele show da Fernanda Lima, Amor e Sexo, etc. Sim. E tal, ah, né? Ela tava sem, hein? Sem o quê? Aí eu vi uma cena lá... Sem calçola. Não. Ah, é. Não. Acho que era só um protetor ali, né? Era? Quando que abriu uma fenda sexo. Lateral. É, assim. É mesmo? Dá pra sexo, ela tá usando. Sei, e aí? Ela mas, é linda, né? Como o programa fala do assunto. Não é linda, aí, é pra ela ficar linda. Ela tem que bater a cara na parede umas 18 vezes. E mesmo assim, acho ela que... é maravilhosa, ela não é linda. É bonita. Algum problema, Lê, de você falar bem da Fernanda Lima, quanto à beleza dela, etc. É no porque programa? É mais jornalístico, né? Ah, é um conteúdo jornalístico. Técnico, né? É uma eu também acho. Técnica. Então também vamos falar de uma. A Fernanda é excelente apresentadora. Exatamente. Uma grande apresentadora. Você vê que ela sabe. Ela domina o palco. Domina o palco, domina o palco. Domina o palco. Domina o palco. Vocês são muito pau mandado, hein? Por que pau mandado? Domina o palco. Ela é linda, vai. Maravilhosa. Mas aí um dos jurados dela ali, que fica ali, acho que chama Dudu Bertolini. É. Eu não sei o que ele faz da vida. Você é sabe, Mota? Ali é difícil dizer se é. Bom. É. Mas é, não sei, Mota, você que conhece. Você que manja do traçado. Esse, que, o que faz? Onde eu... vive, o que habita? É, o que habita. Eu não sei. Como corre. Bom, mas o Dudu Bertolini. É... Mariquim, Maricuri. Acredito que seja gay. Mas quais são os gêneros que existem, etc e tal? Meu, ele desembarcou de falar ali umas 18. Uma bíblia, né? Uma bíblia de gêneros. Aí falou assim. Pansexual, não sei o que é sexual, pansexual, transexual, transgênero, etc. Falou de vários gêneros. E depois de falar uns 16, juro, ele falou, e tem homem e mulher. No último, na última da... pança sexual é mota, né? Pança sexual. Então, assim, não é como uma crítica, é mais uma coisa que eu quero assim, pô, rapaz, eu sinceramente, a gente tem até um programa. Nós temos um programa voltado ao público GLS na rádio, Freedom, que é o Freedom, aos domingos, 6 da tarde e tal. Ah, tá bastante. Mas, sinceramente, eu desconhecia até que existiam tantas vertentes, gêneros, não tinha a menor ideia. Tem drag queen, drag king. Que é drag queen? Isso, ele falou drag queen. Que é drag queen? Drag queen? É drag queen. Não, drag esse king. É o mais famoso. Esse drag aí já... king é... Todo mundo esconde a virilha, essa que é a verdade, né? Não, não, tudo bem. Até aí, Ale, a gente até... Eu não sei. A gente sabe. Mas qual que é a diferença? Que se transforma em homem. Ela, como assim? Ela virou homem, a filha da... Como assim? Mas se me perguntar a respeito disso, ela é uma drag king? Não, mas a chama muito drag king. Não, eu iria pelo tamanho. Chutando, totalmente como errado. Assim? É errado. Eu iria pelo tamanho. Igual, por exemplo, cama. Você vai na queen, é um tamanho. A king é o king outro. King size, né? Então, a drag, eu iria por essa associação também. É uma também. Drag maior. Então, agora vai ter a drag solteiro. Bom, você sabe que já tem algum drag tempo view. O... Volante Tammy Gretchen, né? Como é que é volante Tammy Gretchen? Não gosta de treino físico, prefere o rachão. Ah, não! Mas tem... Esse é o melhor. Caramba, né? Tem uma porrada, então, de gêneros aí, né? Mas você, Sombra, você sente que existe algum preconceito nesse momento da sociedade brasileira com os héteros? Não chega. Heterofobia? Não, ainda não. Mas eu fico meio... Eu não vejo ninguém brigando com o Domênico. Ninguém? Brigando ninguém. Comigo? É. Como assim brigando comigo? Não, porque você é até hétero. Segunda ordem, não é. Você é. Não, sim, mas por que brigaria comigo? Segunda ordem. Não, tá... Você desconfia do Domênico? Não, você desconfia imagina. Em mim? Não, cara. É isso, Alê. Imagina, tenho certeza. Você escorrega? Não escorrega, não. Não. Ah, o se era pra escorregar, a gente tinha que escorregar. Nessa altura que eu não, não dá se um mais. Dia acontecesse isso, velho, tá eu fechava o mundo, velho. Pelo amor de Deus. Na primeira vez que ele foi no... Eu não ia acreditar, ia falar, ó, esse não. Depois, não, da primeira vez que ele foi no urologista... Mostra, fica tranquilo, isso não vai acontecer. Fica tranquilo. Não, sério mesmo, eu ia falar, velho, o mundo acabou. Fica tranquilo. Se eu visse o Domênico de mão dada com outro cara... Ah, você não podia falar, você seria o último a poder falar alguma coisa dessa. Não, mas eu seria o último. Absurdo. Você deveria ficar feliz. Não, mas eu tô falando, mas eu não acreditaria. Do jeito que você tá falando, dá a impressão que eu sou homofóbico, não, eu não sou. Não, porque você é hétero convicto. Ah, não, sim. Entendeu? Eu tô falando isso. Mas eu espantado. Eu, como diria o trajetor, eu gosto de espantado. O Mano não ficaria espantado. O Rude, o Ale, o Rude. O Rude, você ficaria espantado? Jamais. O Rude tem alvará. Se o Rude tem alvará, só falta abrir empresa. Só abrir a porta. O Rude fala assim, ó, gente. E o Ale? Não, eu... O Ale, eu... Ó. Ah, o quê? É, com 3 na cabeça. Eu vou falar uma coisa. O Ale, você não ficaria? Não. E o Sombra? Também não. Ó, pra pegar... Não ficaria? Não. Pra pegar... E o Mano? Muito menos. É mesmo? Muito menos, eu gostei. Muito menos. Graças a Deus, eu te agradeço imensamente. Não, mas... Eu não ficaria espantado, Tom. Não, você ficaria espantado? Não. Não, com o Mano? Ah, você não ficaria espantado com o Mano? Muito menos? Sombra também não? Não. E o Mano é muito menos? Não. E o Basílio? Jamais. O Bar é falar... Ah, peraí, gente. O Bar... Cara, o Bar é casado com um homem, velho. Como assim? O cara, pô... A caminhoneira manda nele. É, não sabia dessa. Pô, não sabia disso não. Mas, macho, véio. Fala aí, Ale. Não, pra pegar as mulheres que eu já peguei, tem que gostar muito, hein? Não pode gostar pouco, eu diria pouco, o contrário. Gostar de bebida. Eu diria, a mesma coisa aí, ó. Nesse momento eu diria pra pegar que eu já peguei, já tem que gostar muito de mulher. Mas isso faz muitos anos já. Ah, mas isso aí é... Isso é de 10 anos pra trás. Pra mais. Pra mim também, é muito mais que isso. Muito mais. Eu também. Eu vou te falar. O arco-íris é de preto e branco. Antes de contratar as pessoas pra esse programa, a gente faz uma varredura na vida pessoal. Na vida pessoal de cada um, é. Então eu não gosto de cara que tem desvios de conduta. Exatamente. Eu não gosto de pessoas que vivem na balada. Exatamente. Pessoas que brigam com a mulher, porque tem pessoa que sai na balada, acata outra mulher, chega em casa, apanha da esposa. Nossa, que horror. E aí chega no dia seguinte pra fazer o programa, não se desenvolve bem o programa. Não vai porque bem, a pessoa tá abalada. Abalada, psicologicamente abalada. Então, verifiquei o Alê nos últimos 20 anos. Muito, pra 20 anos. 20. Uma vida íntegra. Íntegro, é um cara íntegro. É um cara, um cidadão demais. Correto. É o cara que sai da casa dele pra ir pra televisão, da televisão pra rádio, da rádio pra casa. Vivo pro trabalho e pro lar. É exatamente. Isso. Eu diria isso também. Eu diria isso. Não diria outra coisa. Meu Deus, pra onde foi o pai? E o Mota? O Mota? Ah, mas o Mota é aquele negócio, né? Que você tem que chegar e abrir cota, etc. Pronto, agora. Que programa não pode. Eu sou o mais verdadeiro desse programa, velho. Como assim, verdadeiro? Verdadeiro todos somos. Dei a cara pra bater, como falar assim? Que eu sou. Mas verdadeiro todos somos, velho. Entendeu? Você acha que o humano não é verdadeiro? Ah, o humano se transformou, né, velho? Como se transformou? Por quê? Ele se transformou pra melhor ou pra pior? Não, pra melhor. Ele evoluiu, né? É. Ele chegou aqui, ele era aquele franguinho. Ele era mesmo. É, o humano era meio bem mirradinho. Né, Sombra? Era bem mirradinho. Eu era um diamante não lapidado. Ah, véio. Para, vai. Mas o humano começou a ganhar bem, Sombra, e começou a comer melhor. Não. Mas você diria, Você entendeu? Aí ficou mais forte. Aí começaram muita bombada aí. Deram muita bombada aí. Antigamente ele aplicava a injeção de cavalo. Hoje não é mais. Ficou assim porque o que deram de comida nele. Que bonitinho. Mostrar onde eu fui bem alimentado. Ah, antigamente tomava injeção de cavalo. Um dia ele trouxe um negócio aqui. A gente começou a ler, lembra disso? Ele trouxe um. Aminoácido, não é injeção. Não, aquele pote que você trouxe que tinha um monte de coisa. É, no rótulo tava que era... Negócio de cavalo. Então, mas era o um aminoácido de cavalo. De cavalo, velho. E eu lembro do... Se faz bem, Domenico, se faz bem pra um cavalo, custa uma milha e pouco, duas milhas, velho. Não vai fazer bem pra mim? É melhor não, hein, mano. É só medir pelo peso, velho. Por que você acha que o humano é meio careca? Por opção ainda. É... Porque é novo, hein? É que se deixar crescer, vai uma crina. Assim? Nasce uma crina aí. Eu tô ficando careca, né? Não fiquei totalmente, mas tô. Mas também, né? Já tô numa idade um pouco mais avançada, não. Mano, não, né? Mas é novo, né? Não é nada. Mano, isso tá com 35. Ah, então. Mas calvície não tem idade. Trabalhou no sol, então tá desgastado. É, também, isso tá verdade. Seu pai tem essas entradas, mano, assim? É careca? Não. Mas não, a história mano, do humano, eu estudei a história dos integrantes, né, do estádio. Ah, eu não vou chegando saber. Assim, né? Nos lugares, sim. Né? Ah, não vou. E a história do humano é muito bonita, porque quando ele era um frango, que era mais fraquinho, menos carne que um pastel de queijo, sim. Era difícil, porque a turma abusava dele, né? Abusava? Como assim abusava? Ah, era triste, é uma história que eu nem gosto de falar muito, mas o pessoal abusou muito dele, viu? Abusava não, viu, velho? Aqui, ó, ninguém crescia não, mano. Abusava, mano? Ninguém crescia não, aqui eu era forgado, hein, Domingo? É, você era. Era, ó, magrelo, mas forgado. Forgado. Forgado, mano. Apanhou já, mano? Ixi, na proporção, deve ter dado acho que uns 70-30, velho. Do quê? De derrotas. 70% de derrotas? Então, mas vai vendo. É que eu era folgado. Aí você depois cresceu, ficou mais forte. Então, era folgado e burro. Porque eu quando era moleque, eu só brigava com o moleque maior que eu. Aí você toma pau. Aí eu apanhava de todo mundo. Mas quando eu pegava os da mesma idade, aí eu passava o carro. Mas depois começou a ficar fortinho, aí eu parei de brigar. Parou, mano? Parei, aí eu não briguei com mais ninguém. Virou o mano da paz. Mano, o mano é da paz. Eu sou tranquilo. Olha, o mano... Eu não sei se você assiste Walking Dead, que eu sei. Sim, sim. Adoro. Eu também... O Mota... O humano se compararia a quem de lá? O Mota, o humano no passado, era mais ou menos... Eu vou dizer uma coisa como que ele é. Negan. Eu? Humano? Porque ele andava com uma Lucille no porta-malas. É, e anda até hoje. Tá lá ainda. Não, tá lá, ele guarda uma Lucille no porta-malas. Vamos supor que o mundo... Ou só porque você sabe que o Walking Dead é uma coisa muito legal, né? Walking Dead é... O mundo terminou praticamente, não existem regras, não existem leis, não é verdade? Cada um tem sua lei, cada grupo faz a sua verdadeira lei, né? Se virasse um Walking Dead isso aqui, como é que seria humano? Seria um Negan? Ele viraria um Negan, você acha? Não, o Negan não é um zumbi. Não, é zumbi. Tu fala assim, porque o Negan não era o que ele é. O Negan era... O que o Negan era no passado? A gente não descobriu ainda, mas o Negan devia ser, sei lá... É corintiano. Dizem que ele era... Inferno. Dizem que o Negan... Dizem que ele era professor de educação física. Hã? Era humano. É verdade. Tá. Dizem que o Negan, antes do caos, tudo, ele era um professor de educação física, era um cara comum. E não saia matando todo mundo. É, mas as coisas... Se o mundo virasse, alguém aqui viraria matador? Não, eu sou professor de educação física. O Benjamin, imagina o Benjamin, hein? Já temos um professor de educação física. Você é perigoso, mas o professor de educação física normalmente mata cachorro a grito, né? Mas Entendi. Não é pra tanto, eu acho, né? Tá. Nossa, o Benjamin... Você imagina um mundo apocalíptico... Uhum. Olha, desculpa, eu sei que você quer ouvir a gente falar de futebol, já vamos falar aí da tristeza. Já vamos falar de tudo. Não, mas a resenha tem tá muito boa. Tem muito tempo. A resenha tá boa. É. Mas o Benjamin, você imagina, um mundo apocalíptico... O que ele faria? Até os filhos dele já viraram um zumbizinho. É, ficou só ele. Não tem mais ninguém. No que virou zumbizinho, ele já jogou pela janela. Ferrou. Ah, ele larga. Você imagina ele lá em cima, montado naquele monte de ouro que ele tem debaixo da cama. Eu? que não vale mais pra nada, porque dinheiro não vale nada mais nesse mundo. É, mas ele é muito apegado ao valor material, né? Mas e aí? A grana. O quê? Ia virar o Negan a tripla potência. Três vezes mais que o ouro? Ele com um porrete só defendendo o ouro dele. Ah, entendi. Não valia nada. Ele é um cara desapegado, velho. Não é desses, não. Quem Benjamin é o cara que, se surgisse o apocalipse, ia comprar todo o leite em pó de Genópolis? Todos os peitinhos de frango dos açougues? Quem? Quem? Ah, você acha que o Benja faria isso? Faria. O quê? O quê faria? O amigo! Cadê meu peito de peru? Eu já acho dando. Diferente. Eu acho que o Mota ia ficar com leite e o Maradona com pó. Verdade. Ah, eu ia ter nojo de comer. É isso aí. Vamos lá! Agora vem o Repórter Gay. Ah! E aí, Matheus? Vamos começar com o Santos hoje, que é aniversário do Santos. Aniversário do Santos. Parabéns, Santista. 105 anos. 105. Mais novo que o RG, né? Pô, 105 anos, né? Então, o Santos fez comemoração. Já tinha uns 30 e pouco quando o Santos foi fundado. Porra! Fez uma calçada da fama lá, né, em Santos, com todos os ídolos do Santos, da Vila, né? Certo. Ah, o Santos aí de Neymar, Robinho, Pepe, Pelé, quem mais? Serginho Chulapa, Pita. Se é o Ganso. É, o Ganso. Ah, mas o Ganso passou bem por lá, hein? É, então. Teve sua boa época lá, né? Santistas aí, Giovani, parabéns. Esqueci, como é que é o... Giovani? Não, ah, Giovani não. Juari, Pita, João Juari, Paulo, Newton Batata, Nelsinho Batista. É. Muita gente, né? Verdade. Então parabéns pro pessoal. Aí teve também Santos. Maurício Cubertino, Camilo, né? Teve lá Paulinho McLaren, não vamos esquecer também, das pessoas importantes na história do Santos. Teve, claro que teve. Parabéns aos santistas aí, né? O Santos aí que hoje surgiu um papo, né? O presidente até falou sobre isso. Que Valdívia? O Santos conversou com o Valdívia, né? O presidente falou que houve realmente uma conversa há 3 meses atrás, né? Com o Valdívia, mas não foi pra frente, não chegaram a um acordo. Quantos anos o Santos faz hoje? 104 ou 105? 105. 105, né? 105 anos. E que emperrou aí a negociação e desistiu aí que não há mais interesse do Santos no Valdívia. Porque surgiu aí que o Santos ainda estaria atrás do Valdívia. O presidente negou, falou que realmente houve um papo com Valdívia, mas hoje não existe mais essa possibilidade. Olha, o Valdívia acabou o contrato dele no meio do ano. Isso é uma roubada levar o Valdívia, né? Ah, e até porque ele é um jogador que ganha um alto salário, né? Pô, ganha bem pra caramba. É, você imagina aí o Valdívia sendo tranquilamente o maior salário do Santos. Você imagina ele não jogando. Então, mas o Ale, a questão do Valdívia... O Santos ia pegar no pé dele, hein? A questão do Valdívia é a seguinte, o Valdívia viria pra suprir, talvez, aí a ausência do Lucas Lima. O Lucas Lima, ele tem uma proposta aí, pode ser que ele deixe o Santos aí no meio do ano. E se não acontecer a venda do Lucas Lima agora, ele já pode assinar um pré-contrato e no final do ano ele sai de graça. Então, para o Santos, seria interessante se desfazer do jogador agora e talvez ganhar algum tinguá, ganhar algum turu, do que ver o Lucas Lima sair talvez de graça no término do ano sem o Santos ganhar absolutamente nada. Certo. E todo mundo sabe quando o jogador assina um pré-contrato, o maluco meio que tira o pé. O maluco já não põe mais o pé em dividido. Já era. Então, pro Santos, seria talvez interessante aí suprir a ausência do Lucas Lima. Só que o negócio é o seguinte. Existiu, o Alexandre, a conversa da diretoria do Santos com o Valdívia, um pouco antes do término da janela. E o Valdívia teria aceitado a proposta do Santos, que era fazer aquele contrato de produtividade, com um salário fixo um pouco mais baixo. Ou seja, o Valdívia, se jogasse a maior parte das partidas e conseguisse os objetivos lá, seria pelo lado produtividade. Ao contrário, ele ganharia um alto salário. Tá. Caso contrário, se ele ficasse encostado no DM, não ia ganhar nada. Seria um salário inferior. O Valdívia teria aceitado a possibilidade de fazer isso com o Santos. Na hora que o Santos colocou no papel e falou, e aí, tá aqui? Ele refugou. Claro. Ele teria refugado e teria dito que não aceitava um salário fixo tão baixo. E aí o Modesto teria ficado bravo. Foi por isso que emperrou, né? Aí, agora, o Dorival Júnior, técnico do Santos, sabendo que ele pode perder o Lucas Lima, e ele precisando de um meia ali com a característica do Valdívia, ele pediu para que a diretoria do Santos não desistisse da contratação e voltasse a conversar com o Valdívia agora para a chegada no meio do ano, agora em junho. Ou seja, daqui um pouco mais aí de 2 meses. Certo. Então, Ale, eu concordo contigo. É um jogador que não acrescenta muito na parte tática e técnica, porque não joga. Mas quando joga, é bom jogador. Mas aí, vale a pena correr o risco? Porque é um jogador que, muitas vezes, não faz por onde. É um cara que gosta de balada, é um cara que não se dedica da forma como deveria se dedicar, é um cara que parece que dá a impressão que tá de saco cheio, é visto com frequência na noite. Então, um cara que tá fazendo aquele processo de reabilitação, aquele cara que está fazendo um processo de tratamento intensivo, o cara precisa se dedicar ao tratamento. A partir do momento que o cara não descansa, a chance de regenerar a musculatura é pequena. E é por isso que ele está propenso a lesões. E não vai assinar um contrato. A grande questão que fica aí, numa dessa, é se vale a pena você apostar no cara. O Santos, no primeiro molde, ele fazer um contrato de risco por produtividade, salário baixo, e ele ganharia mais, talvez, com relação aos bônus se ele cumprisse as metas, eu acho que seria atrativo. Agora ele refugou. Vale a pena pagar o que ele pede? Ah, mas se é como dizem também que isso já foi há 3 meses, não vai virar, acho que você tem toda a razão no que você está falando. Mas se já não vai virar, também nem compensa discutir. Então, mas o técnico do Santos, o Dorival, ele pediu. Ele tá querendo. Ele pediu para que a diretoria fosse atrás novamente, porque ele sabe que ele vai perder o Lucas Lima. E ele tá pedindo aí para que a diretoria do Santos aí reveja a decisão que eles haviam tomado há algum tempo aí de melar a negociação e falar, então beleza, Valdívia, passar bem, para justamente contar com esse jogador. Por exemplo, o Valdívia hoje no São Paulo. São Paulo precisa de um cara igual ao Valdívia. Precisa. São Paulo não tem um cara com a característica do Valdívia tem, hoje. Mas tá machucado, Cueva. Não, então, fora aliás, Cueva, eu acho que Cueva tá e Valdívia de perfis muito semelhantes. Não, sim, eu comparo o Valdívia justamente ao perfil do Cueva. Mas é que o Cueva tá machucado e tá fora de combate. O São Paulo não tem ninguém hoje com a característica do Cueva no mas grupo. Pro São Paulo, o Valdívia seria bom. Não, veja bem, não tô falando como a pessoa do Valdívia. O estilo. O estilo. Porque é o seguinte, vamos supor, ó, você vai jogar, vai ficar no banco, quando o Cueva machucar, você joga. Como o Valdívia já joga pouco, ele pouco vai ter que jogar, porque o Cueva não vai machucar toda hora. O problema é se o cara machucar, ele também tá machucado. Não, o problema é que você não vai manter o Valdívia, é um jogador de banco. Num banco, né? Não, e outra, difícil, relação custo-benefício, né? É. Pra ver quanto vai custar. Tá muito caro, né? Ele tava há dois anos jogando lá no mundo árabe, ele fez 41 jogos. Lá já o nível técnico não é... É que às vezes a gente fica com a impressão de... Quanto? Esse... 41 jogos? 41 em dois anos. De um total de? 2 anos. É. Isso aí você faz em um semestre aqui, você praticamente mata esse número. Então ele jogou muito pouco. Às vezes eu fico com a impressão que a gente quer contratar o jogador pelo que ele já jogou. E não pelo que ele tá jogando. Ele sabe jogar bola. Você não traria então ali? Não, não traria. Você lembra o Bruno César? Eu também não. Lembro. Sim, sim. Que tava nos Emirados, não era? Tava na Arábia. O Palmeiras foi uma tragédia. Voltou. Tragédia. Os caras... Tava uma bola. Não jogou nada. Tava gordo. Uma bola de gordo. Bola de gordo. O Bruno César, ele foi fazer um tratamento estético. A esteticista desistiu dele. Falou, não dá, né? Mano, ele era um bom jogador, né? Bom jogador. Nada mais que isso também, né? Bom jogador. Ô, Domênico, ele era um cara aí que, além de inteligente... Ele chutava bem de fora da área. Ah. Ele era técnico. Então, era bom jogador. É, né? Não, mas era pros padrões brasileiros, era muito bom jogador. É muito bom, naquela época que ele saiu do Corinthians, ele tava deitando. Ah, cairia tava bem deitando. Hoje no São Paulo, numa ausência do Cueva. Então, o velho Bruno César. Nossa, o velho Bruno César. Porque esse daí que passou pelo Palmeiras, meu Deus. Desencana. Jesus. Esse aí deixa quieto. Esse não dá, não, hein? Tá certo. Fora que jogar na Arábia também. É se cair um melão lá, os caras saem chutando, né? Ah, não. Verdade. Não, mas os treinos não são puxados, os campeonatos são toscos. É muito quente. Os adversários lá, assim, também porque, são loucos. Porque lá você tem que agradar, é o rei do seu time. Acabou. Entendeu? É o Sheik que cuida do teu time lá, é o dono. É esse que você tem que agradar. Verdade. Eles têm os torneiozinhos da Leila. Vai jogar um pouco a mais é se a equipe classificar pra isso, alguma. Pra Liga dos Campeões lá. Isso, exato. Mas olha que eu tenho uma dívida de gratidão com a Arábia, porque na lua de mel eu falei algumas palavras árabes com a dona encrenca, né? Ah, é? Foi. Aí mesmo? Quase. Aí, Gamo. Olha, mas parabéns ao Santos, 105 anos de vida, Pelé, né? Lá, história. Tá passando o gol do Pelé lá. Rádio. Passando alguns momentos do Santos, né? Sim. Só os momentos. Ei, Pelé, hein? É, time era bom, hein? Mas esse jogo qualquer contra o Corinthians, esse time aí? Olha lá. Agora não lembro aí. É não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Bom, ô Motinha não, aí, vamos lá. Vamos lá, vocês. Nós? Vocês. Palmeiras, minha vida é você. Acabou o jogo já? Já acabou. Fala de nós acabou, aí. Acabou, Domênico. Acabou! Acabou o quê que acabou? O jogo contra o Penharol. De novo? Acabou. Acabou. Não, porque agora, eu tava ouvindo agora, acabou. Acabou. Acabou. É tipo o rave, né? Foi 3-2, viu, Domênico? Acabou 3-2? Acabou 3-2. Ó, 3 pontinhos. Fala de nós aí. Ô, Dodô, o Eduardo Batista deu entrevista, né? E aí, falou pra ter respeito com a Ponte, que é um adversário duro. Vai ser difícil, né? E que o Palmeiras está pronto, né? E vai com o time completo. Não, inclusive, tem que ir mesmo, né? Tem que inclusive ir mesmo. Aí, há algumas dúvidas aí, né, Domênico? O Guerra tá pronto para jogar. o Jean e o Guedes também, que eram dúvidas, né? Mas disse que estão à disposição. Então, mas de, o Eduardo disse que vai começar com o mesmo time que jogou quarta-feira. Né? Deve ser o mesmo, deve ser o mesmo time. Então, ele falou aí que talvez coloque aí no segundo tempo o Jean, né? O Guedes para jogar. Eles treinaram, eles fizeram um jogo treino contra o Nacional. E o Guedes e o Jean jogaram aí, né? Certo. Uma maior parte do tempo aí. Então, a grande dúvida é se eles entrarão contra a Ponte Preta. Palmeiras pega a Ponte às 4 horas no domingo, né? Sim. Primeiro jogo da semifinal, lá em Ponte. Um jogo difícil, hein? Ah, é difícil. Jogar com a Ponte sempre é difícil, né? Porque tá 3 vitórias e 2 empates pra Ponte, né? Vocês não ganham deles. 5 jogos sem vencer. O Palmeiras tá 5 encontros, não vence. Sim, sim. Aliás, a Ponte... Isso é bobagem, viu? Nunca perdeu. Desculpa, lá no Allianz Parque. O jogo é exatamente em Campinas. É. Aqui no nosso estádio, não, o Palmeiras não ganhou da Ponte ainda. A Ponte queria mandar os 2 jogos lá. Olha! É, mas... Só que aí o Palmeiras não quis. Então, mas... Deu uma semi-deitada. Mas agora é só a Ponte que consegue fazer essas coisas. Os outros não conseguiram até agora. Foi já bateu na cara de vocês ali. Já, mas já apanhou também. Mas tá empatado nos confrontos das arenas. Mas nós lá na tua também. Tá tudo empatado. Nós descemos a... Tá tudo igual. Ô, Dodô, você viu... Nas duas, né? Tá tudo igual. Você viu o trote que deram lá no Roger Guedes, não? Não. Ficou bravo, você viu? Não, como é que foi? Irritado, conta pra, né, nós, mano? Não tô parece sabendo. Que eles estão. Eles ficam brincando ali, eles escondem o rosto ali, a turminha do Palmeiras ali, do elenco. E eles dão uma chegada em uns caras. Quem falta no churrasco e não avisa. Quem, de vez em quando, os caras brincam ali no pôquer e tal. Quem daí não paga a dívida. Os caras vão lá e dão uma arrepiada. Tudo na brincadeira, né? E o Guedes parece que tava devendo ali uma moeda. Amarraram e ele? E aí pegaram ele pra meter o ovo, pra dar uns cascudos e tal. Amarraram ele com a rede. É, com a faixa. Ele ficou bravo, cara... E aí no começo ali, acho que os caras pegaram meio sem muito jeito, né? Machucou o cara. Aí ele deu um revide, né? Você viu, mano? Ele deu espanada. Ah lá, olha lá, é aquele ali? Não. Esse aí, ó. Ele deu uma revidada ali, ficou meio... E o legal é que o Jailson é muito amigo, porque o Felipe Melo tenta dar uma enquadrada no Roger Guedes, ele tenta segurar o Roger Guedes pra derrubá-lo, pelas costas assim, aí o Jailson vai lá e mete uma chinela pra tentar derrubar o Roger Guedes, mas derruba o Felipe Melo junto, velho. Derrubou? Derruba, mano. O Felipe Melo toma uma chinela, se liga, daqui a pouco olha o Jailson chegando ali, ó. Os caras já estão grandão, né? É, olhando daqui a pouco a chinela que o Jailson aí vai ele dar. Reage, tá vendo, ó? Ele vai meio que uma vaca louca ali, tá vendo? Derrubaram o cara, mas depois pegaram ele ali, depois ficou tudo bem. Mas na hora, quem não tá muito... Porque isso aí já acontece... Já diria um amigo meu, que trabalha aqui na rádio, no estádio, esse negócio de brincadeira de mão não dá certo. Ah, não funciona. Mas você sabe que isso é comum, mais comum do que a gente pensa nos elencos. No aí, Só que a gente não tá acostumado com as imagens. E aí, como não é uma coisa fica comum... Fica meio feio, né? Fica estranho. Fica meio esquisito, tá tendo uma briga feia, né? Fica meio esquisito, mas isso é comum. Mas é que tá, se você machuca o cara, é capaz do cara querer revidar e aí começa uma briga. É, mas depois eles se entendem. Brincadeira lá de mão nunca deu certo. Inclusive, quando os caras estão fazendo ali um meinho, que o pessoal fica petecando a bola ali, quem deixa cair também toma peteleco. Os caras fazem direto. Direto, chega cedo no estádio ali, o pessoal vê, né? Mas essa situação aí, ali, na boa, mano. O Roger Guedes ali, ainda mais do jeito que ele deu uma espanadinha ali com os caras, que ele ficou bravinho, faltou ele tomar uma surra de chuteira, mano. Não. Que você segura a chuteira ali pelo calcanhar. Tá amarrado? Tá. Amarraram ele? As pernas também, ó. Sacanagem, tá parecendo um frango, velho. Nossa, velho. Parecendo um porco no rolete. Oi, largaram ele lá no meio? Largaram. Depois olha isso, cara. Ah, ele soltou. Porco no rolete. Soltou. Que sacanagem, velho. Que colocaram na cabeça dele? Uma cueca? Não, uma touca, né? Ah. E o Matrote, você sabe que quando eu participava... Mas acontece isso direto, Ale, ou não? Não, então, eles já fizeram isso com o quarto goleiro. E ele falou que teve um churrasco na casa do Felipe Melo. E aí eles falam o seguinte, a diretoria ali do bando, né? Que pode faltar no churrasco, mas você tem que avisar antes. Você não pode falar que, ó, eu vou e não vai. Ah, tá. E aí o quarto goleiro... Poder faltar pode, mas tem que avisar. Isso, né? Quarto goleiro... E ele não avisou. Deu a refugada, não avisou, os caras pegaram ele. Ah, pegaram também? Agora o Guedes estava devendo, parece que é uma moeda ali numa brincadeira deles, do carteado, também falou, ó, você tem uma semana pra pagar. Não pagou, pegaram ele. Pegaram ele. Então eles estão brincando que isso aí... Mas diz que o ambiente tá tão bom lá no Palmeiras. O Palmeiras tá legal. E até as mulheres, os jogadores, né? Todas elas são muito amigas, ah, e fazem churrasco, confraternização. Isso é péssimo. Por quê? Perigo, porque sabe que quando escapa, ah, ele tava onde? Ah, tava aqui. Isso é um perigo, isso aí não, perigoso, não recomendo. Não é, não é legal. Perigoso pro jogador, mas mulher pra elas é mulher, ótimo. Não é legal, é? E aliás, também como é perigoso, isso que fez o Roger Guedes, que parece muito o Matheus Verdelho, né? Ex-Bárbara Evans. É, reagir ao trote é perigoso. Eu tenho uma experiência no Jubes. Por quê? Jogos Universitários Brasileiros. Ah. Um dos atletas estava indo pra competição pela primeira vez. E aí? Cara de cavalo. Ah. E aí ele falou, a gente tinha uma tradição para os calouros, tá, que era recepcioná-los com um trote chamado Pascu. Pascu? Pascu não, não pode. Por quê? Não, Pascu não, que é isso, uma parte, uma é, parte... Que, é que o Domênico gosta de Pascu. Não, pera. Gosta não, do jeito que você falou deve ser coisa ruim. Ah, deve ser bom, velho. Que é Pascu? Tem uma parte é a pasta de dente, o resto a palavra já diz. Ah, entendi. Ah, não. É passar lá? Passa no Chobas? E aí esse cara pegou e falou assim, não, comigo ninguém... Não, não vai passar não aqui, vai, não. Não vai, não. Aí a gente, a modalidade ali que era o futsal, né? Como é que fez? Da Seleção Paulista começou a tentar pegar ele, fomos cercando, que nem fizeram com o Guedes. Ele começou a dar soco e pontapé. É. Só que como eram os jogos brasileiros, universitários, a gente chamou o pessoal do judô. Aí ferrou. Que ia pro Universidade e ir pro vôlei. Aí vocês imobilizaram o cara. Foi o primeiro Pascu aéreo da história do... Ah, não! Judiação! Meu Deus do céu! Não, mas se, por exemplo, se fizessem isso aí com todo clube, com todos os patamares hierárquicos do clube, imagina lá, o Santos estão falando que tem 2 meses de salários atrasados. Imagina os caras, ô Modesto, chega aí, estão pra pagar, velho. Ah, fazer, não vai pagar, Modesto? Pascu no Modesto. Imagina isso. Hein? Fazer Pascu no Modesto? Com aquele sedã dele lá. Nossa senhora, hein? Imagina. Ai, ai. Então tá certo. É isso. É, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. E agora o Benjinha já vem aqui pra falar. É, vem cá trabalhar, rapá. Fala de fricô, Benjinha, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Estádio 97. Aqui tem o bando de louco. Foi de mão. Aqui tem o bando de louco. Vai correndo. É um mano. Rapaz, e ouvinte aqui, o Leonardo mandou a foto do Benjamin aqui. De Negan, cara, com a Lucília aqui no ombro. Vem, Sombra. Lucília, pra quem não sabe, é um taco de beisebol. Com arame farpado. Todo enrolado com arame farpado, né? Pra quem não acompanha a série. Com o qual ele costuma fazer carinhos nos inimigos. É, quem nunca teve um taco de beisebol que atira a primeira pedra? Quem nunca teve? Ninguém tem. Quem não tem, porra. Ah, é uma coisa comum, né, Mota? Todo mundo tem. Ah, é, super. Você nunca fez na sessão de tacos de beisebol do Extra? Não, nunca fui. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha lá, mostra. Peraí, você encontra em todo o comércio. Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver aqui. Olha lá. Agora tá passando. Tá passando lá no site. E a cara dele, ó. Olha lá. Nossa, velho. É sensacional. Tá passando no online, hein? 97fm.com.br/estúdio online. E no Facebook da Energia. Exatamente. Olá. E tudo Facebook bem. Também, pronto. Aí. Ô, mano, mas boa. Vamos aí, fala aí, Motinha. Ó, o Carilli confirmou a volta do Jô e do Jadson, né? Jadson, negócio, Jadson. Pensando aí, porque eles estavam com medo de alguma lesão, né? Sim. E mandou um recado pro Casinha. O Casinha que vai ficar no banco, né, mano? Foi alertado aí pra evitar provocações, né? Ele já teve aquele caso lá, né, no outro jogo contra o São Paulo. Então, deram uma chamadinha nele e falaram, ó, segura tua peteca aí, velho, né? Ah, yeah. Mas esse bagulho também é mó frescura, mas é bom evitar, né, mano? Ah, mano, mas esse bagulho aí, Motinha, na boa, é uma baita de uma frescura. Você acha aí. Que o jogador fica chateado, ter chamado a atenção por isso? Inclusive, mandar um salve aí pro meu amigo aqui, o Zé Luiz, também. Um abraço, Zé, tamo junto. Mas, Motinha, o futebol hoje tá muito chato. Aí vamos falar, mas aquele negócio aí que também é provocação, etc e tal. Eu também acho, Domênico, hoje perdeu um pouco aí, talvez, o bom senso da coisa. Porque é uma linha muito tênue entre o que é a brincadeira e o que é a provocação e falta de respeito. Aí eu já acho que é um negócio meio complicado. E gera violência. Então, pra evitar esse tipo de situação, eu, se sou atleta, eu evitaria. Porque hoje em dia, cara, você nunca sabe quem tá do outro lado, sabe? Hoje em dia a sociedade tá intolerante de uma forma geral. Hoje em dia as pessoas não tão respeitando umas às outras. Então, pra evitar qualquer tipo de coisa assim, eu prefiro não fazer. E eu acho que os jogadores deveriam fazer a mesma coisa. Porque a partir do momento que o cara tá ali representando milhares de torcedores... E ele toma uma atitude como uma provocação. Você vê o Michael no último clássico lá, saiu imitando uma galinha. Depois, no dia seguinte, lá teve que voltar atrás. Porque começa a receber uma série de coisas. Mas você sabe que foi o troco do Casim, né? Sim, mas é o que eu falei também, Sombra. Inclusive, quando houve aquele episódio, eu falei, eu não vejo motivo pra tanto chilique. Falei, até porque, inclusive, no final de semana, no sábado, o Casim teria postado lá no Instagram de um atleta do Corinthians também, falando, vamos pra cima dos Bambi. Falei, isso daí é revide. Mas o Casim, em momento algum, ele voltou atrás no que ele disse. Ele postou o negócio e ok. O Michael, ele foi querer falar, não quis provocar. Não, ué, fez o negócio e assume. Seja homem, foi homem pra fazer, não foi? Seja homem pra assumir. Mas aí ele começou a receber uma série de ameaças. Porque hoje em dia, a internet é uma ferramenta que ela é muito legal. Mas ela pode ser usada pro mal também. Pessoas que às vezes conhecem o cara, sabem onde mora, etc e tal. Eles começam a municiar a internet, a página de uma torcida... Ou a página de ou quem sabe, talvez o grupo do WhatsApp, que tem milhares de torcedores. Hoje em dia tem grupo de WhatsApp com 1000 torcedores. O cara fala, o cara mora aqui. A filha telefone, do cara estuda aqui. A filha do cara é essa cidadã aqui. A mulher dele é essa daqui. Tá errado. Então, hoje em dia, Domênico, as informações elas se propagam de uma forma muito, muito rápida, cara. Certo. Então, eu acho que para evitar qualquer tipo de coisa ruim... Acho que os jogadores, eles têm... Por mais que eu entenda que seja ridículo isso que tá acontecendo também, porque é um negócio grotesco. Essa atitude politicamente correta, sabe? Esses bons costumes dentro do campo. É um negócio assim que acaba meio que deixando o futebol chato. Eu não sou, sinceramente, partidário a esse tipo de comportamento. Mas a gente tem que ponderar porque hoje em dia o mundo mudou. Né? Não sabe quem tá assim. Do lado de lá, né, mano? A brincadeira, a provocação são legais, mas como você disse... O mundo de hoje está extremamente violento, a internet facilita esse tipo de assédio, esse tipo de agressividade. Então você acaba tendo que se policiar. Né? Tem que ponderar e ponderar o extremo. Né? Então, já que na dúvida, Domênico, aquele negócio, na dúvida, se você entende que aquilo ali pode ser interpretado de uma maneira diferente, é melhor não fazer. Entendeu? Mas diga aí, Motinha. Então o Corinthians ele conta aí com os retornos. Ó! Já passou! Passou. Mano. Passou um carro. E né? Três lá, meses mano. Aí, né? O Giovanni Augusto aí ficará afastado, né? Então, a Malis que vem pra bem, né? Não. A Malis que vem pra bem. Bom. Não, você não pode falar assim. Vocês não têm alma. Ai, Ale. O então... Corinthians querendo negociar o jogador, já tinha umas três faculdades de medicina que tava de olho nele. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians aí pro jogo de domingo, ele conta com o retorno aí de três jogadores que são importantes, dois são titulares e um reserva, que é o caso certo. Do Casim. Os dois titulares são o Jadson e o Jô. O Corinthians ele vai com força máxima pra cima do São Paulo domingo. Tem que aproveitar, né, Domênico? O São Paulo não vive um bom momento. E o Corinthians vai jogar São igual Paulo o Cruzeiro, né, mano? No retrospecto aí, leva uma desvantagem muito grande com o Corinthians. Como o Corinthians assim, muito grande? Muito grande. Se você pegar aí históricos de confronto. Todos os retrospectos, jogos? Mata-mata, sim. Sim, não só mata-mata. No geral, no Morumbi, em qualquer lugar. Não, Morumbi não. Opa, tá de brincadeira. Imagina, gente. Pega os confrontos entre Corinthians e São Paulo no Morumbi. Eu não tô falando bobagem, gente. Eu vi hoje. Eu vi hoje. O retrospecto agora de Corinthians e São Paulo no Morumbi, o Corinthians leva, não é que é uma ligeira vantagem, é uma larga vantagem. É uma larga vantagem. Mas isso é muito calcado na época em que o Corinthians jogava sempre São Paulo e Corinthians. Era no Morumbi. Sim, mas... Óbvio. Você não dá a impressão que, por exemplo, é diferente. Não, mas os clássicos antigamente, eles eram realizados no Morumbi. Ah, bom. Mas o Corinthians, ele leva uma vantagem. E é o estádio do São Paulo. Porque por mais que o Corinthians mandasse os seus clássicos no Morumbi, o Corinthians aí nos jogos pequenos, que eram considerados pequenos, o Corinthians sempre jogava bastante também no Pacaembu. Às vezes que o Corinthians ia pro Morumbi, geralmente eram jogos aí que eram ou clássicos contra o São Paulo, ou contra a Palmeiras, Santos, etc. Mas costumeiramente o Corinthians jogava muito no Pacaembu. Lá, né? Mas enfim, é um jogo difícil, Domênico, e o Corinthians ele tem que ganhar. Clássico, né, mano? O Corinthians ele tem que ganhar. Porque se o Corinthians consegue uma boa vitória já nesse primeiro jogo, no jogo de volta na arena, e acho que o São Paulo não consegue reverter, não. Você acha que o Corinthians vai jogar como o Cruzeiro? São 123 vitórias do Corinthians, 102 do São Paulo. Então, 105 empates. Então, aí no Morumbi, eu preciso olhar aqui, no Morumbi, só no Morumbi, né? A gente tá chegando, calma. Mas eu acho mais coerente botar no Morumbi como São Paulo mandante. Como mandante? Porque tem um trecho da história aí que o Corinthians parou de jogar no Morumbi, só jogava como visitante. Lá, né? E tinha como mandante também. Mano, o Danilo voltou a treinar, viu? Depois de 8 meses aí. Você acha que ele volta? Depois põe São Paulo e Corinthians no Pacaembu também. Pode pôr, pode pôr, que a gente passa o carro em qualquer lugar. Mas põe. Pode pôr na Fazendinha. Fazendinha tem. Pode pôr na rua. E o São Paulo foi campeão em cima de vocês, sabia, Mané? Viu, Domenico? Pode pôr até, ó. Corinthians São Paulo, o Corinthians ele ganha até no 3 dentro 3 fora na rua. Pode pôr na rua da tua casa. Se jogou Corinthians São Paulo, o Corinthians ganhou. Domênico, leva vantagem. Primeiro título do São Paulo, 1931, sobre o Corinthians na Fazendinha. Na Fazendinha? Exatamente, com goleada ainda. Inclusive aqui, ó, Domênico Gatto, passar aqui, ó, os jogos entre Corinthians e São Paulo. Agradecer aqui o Vessone, que mandou a informação aqui. O ouvinte nosso, Vessone, é parceiro, hein? Não, valeu, mas eu Vessone. Prefiro a fonte do Domênico, que pode buscar. Mais imparcial. Pode buscar. Quem é esse Domênico, Vessone aí? O Vessone, o repórter do lance. Ah. Vamos lá, ó. 49 vitórias do Corinthians, 56 empates e 36 derrotas. Total de jogos, 141 jogos no Morumbi. O Corinthians ele marcou 164 gols e tomou 157. E São Paulo como mandante? Ô Vessone, manda aí São Paulo como mandante, por favor. Eu tô perguntando, não estou desafiando, estou perguntando. Timidamente o Sombra tá trucando, mano. De uma forma bem tímida ainda, mas tá trucando. Aí no Pacaembu tem 135 jogos no total, 50 vitórias do Corinthians, 35 empates e 50 derrotas. No Pacaembu é parelho. É parelho? Exatamente igual. 50 vitórias pra cada lado e 35 empates. Então não é do lugar, tá vendo? No Morumbi quanto? O quê? Só no Morumbi? No Morumbi o Corinthians leva uma vantagem. 49 jogos, 49 vitórias, perdão. 49 vitórias, 56 empates e 36 derrotas. Agora, essa grande explicação de Pacaembu tem um porquê na história. Corinthians e São Paulo jogavam muito no Pacaembu, anos 40, anos 50, jogavam muito. E anos 40 e 50, o São Paulo tinha times incrivelmente superiores. São Paulo ganhou muitos títulos nos anos 40 e 50. E os jogos geralmente eram no Pacaembu, mesmo porque não existia Morumbi. Não tinha, né? Morumbi, não existia Morumbi. Morumbi é de 60. O Morumbi, ele... 70. Não, teve a primeira inauguração e depois o fechamento lá do Anel na década de 70, mas vamos falar de 60, né? Tá. Eu tô vendo em mata-mata aqui. Rapaz, tem mata-mata inclui tudo, hein? Inclui semifinal, mata-mata, tá? Então, ó, tô vendo aqui, ó, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5, 5 do São Paulo. Não, aí... a jorrada. Mata-mata é forte, isso eu não nego. Na mata-mata. Mas dá um medinho? Lógico que dá, ó, Sombra, todo. Você acha que isso daí é o que? É pressão baixa, essa perna trêmula? Você acha que é pressão baixa, essa perna trêmula aí? É medo. Você sabe que não dá medinho? E do outro lado, bicho, já não é aquele time que tinha Sócrates, Casagrande, etc. Véi, vocês apoiam qualquer época, velho. É o time. Que tem aí, como é que é mesmo? Tem aquele rapaz que você falou que faz parte da cota? O Romero? O Romero. Ó, respeito com o Cristiano Romero. Ó, domingo teremos, ó. Se liga. Cristiano domingo Romero. Teremos, ó, Cristiano Romero, Magic Jackson e Jovandovski, velho. Que Jovandovski, tá louco. Pega esse trio aí, mano. Se bem que a melhor partida do Cristiano Romero foi contra o São Paulo, né? Aí você pega os três somados, quantos gols eles têm. Aí você pega... Pega o Gilberto, vê quantos gols tem. Viu? E ó, Domênico, marcando gol em cima de timinho aí, penapolense, as porcarias, não vale nada. Quero ver domingo. Peraí, vocês também. Quero ver domingo. Esses, esses três manés. Quero ver domingo. Esses três manés que eu citei do Corinthians jogaram contra os mesmos times pequenos que São Paulo. Ó, passou outra informação aqui. O Corinthians como visitante aqui, ó. Esse é o repórter corintiano? Ó. Não, isso aqui é informação. Os números são frios. Ah, não sei. O Corinthians como visitante no Morumbi, porque ele pediu aí o São Paulo como mandante. Ó. Como mandante. É mandante, não visitante. Então, São Paulo como mandante. Vai. Corinthians como visitante. E aí? 91 jogos o total. 91 jogos. São Paulo mandando. Isso. Ah. 33 vitórias do Corinthians, 39 empates e 19 derrotas. Velho, pode pegar o que você quiser, Domênico. Peteca, Corinthians, São Paulo, então, Corinthians. Então, não, mas você falou do Pacaembu, não foi. Se puser lá, por exemplo, o Pacaembu não foi legal. O Pacaembu tá pau a pau. O Pacaembu que você chamava de casa de vocês, não é. Mas peraí, Domênico, o Pacaembu, eles empatam no quesito lá, vitórias, empates e derrotas. Por exemplo, 50 vitórias do Corinthians, 50 do São Paulo e 35 empates. Ok, mas não levaram vantagem. Ah, empate, empata? Agora... Sim, empatou nos três quesitos. O empate e vitórias pra ambos os lados. Tá. Mas o Corinthians no Morumbi é um negócio discrepante, Domênico. É discrepante, mano. O bagulho sai na foto, velho. Se puser hoje, Domênico Gato, num PES que pague, tá deitando, o Roberto Andrade e o Leco, o Roberto ganha no PES que pague, puxando o tilápia do lado. Só que no domingo... Nada disso entre campo. Não, vale. Nada disso entre campo. Nada. Domingo é outra história, né? É outra coisa, né? Mas o mano deu uma deitada monstra agora. Porque é a deitada com números, né? Deitada. Com números? É, deitada. Aí é pior. Embasada. É, deitada PVC, né? Nossa, deitada PVC é pior. Deitada PVC. Vamos ao tricolor. Ó, placar! Não tem placar hoje. Vai fazer. Ah, não tem. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão! Hoje não tem o seu Bento, o não vem. O placar do estádio 97 informa! No Morumbi! Cruzeiro 2! São Paulo 2! 0! Jogadores de São Paulo. Os dois de São Paulo, o Lúcio de São Paulo, o Prata de São Paulo. É verdade. A lei do ex funcionou! E o Prato fez um golaço, hein, velho? De nossa, cabeça! Velho. Pô, e mandou no ângulo, velho. Hein, mano? Ele faz gol você de viu, cabeça mano? Até contra, o Prato até contra faz bonito. Me lembrou o gol do Ozés contra o Corinthians, mano. Não sei se você lembra desse gol. Lembro. O Ozés no lado do Palmeiras. Mas eu acho um golaço. Acho que o do Ozés foi até mais clássico. Você acha? Não, do Ozéias, Consciente. Mas o do Prato. O do Ozéias. Foi... Aquilo do Prato foi mais de. Não, mas o Ozéias, eu acho que ele teve ali, Sombra, um lápis de memória, cara. Será certeza. Porque ele sobe consciente, cabeceia pro gol. Eu acho que o Ozéias, na época, naquele jogo, eu tenho certeza que ele não se localizou e na hora ele achou que ele realmente estava atacando. Não é possível. Ontem o que o Prato fez é o que ele faz em outros jogos. Ele tentou tirar, né? É pra tirar e infelizmente jogou contra a própria meta. Agora, o Ozéias foi com classe. O gol contra o Ozéias. O Ozéias até virou a cabecinha assim, né? Aquela tá mostrando agora no online qual o gol do Ozéias ou do Prato? Não, tá jogando momentos do São Paulo ontem. Melhores momentos, né? Do que aconteceu. Do Ozéias, não sei se ele vai achar. Mas olha, os melhores momentos não foram tantos assim. Não foi aqueles melhores momentos. Você sabe que... São Paulo jogou, o Cruzeiro jogou fechadinho. Vocês acham que já bem terminou? Bem marcado. Já era, game sobra. Over. Eu não acho. Porque se o São Paulo ganhar de 2-0, vai pra pênalti, não é? Só que o São Paulo pode achar dois gols lá não também. Não pode? Ué. Ou não acho. Vocês acham que não? É louco. Pelo time que tem. Poder, pode. Ué, ontem o poder Cruzeiro... pode, mas é difícil, né? Poder pode, mas eu entendo que o São Paulo... E aí já falando um pouco mais, não só do jogo, falando com do momento e de longo prazo, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estava até conversando aqui com a Lê e acho que temos algumas ideias aí que batem, por exemplo. Vamos falar do jogo de ontem. O São Paulo ontem não teve o Cueva, mas eu entendo que o Cueva ele tem uma falta, ele faz uma falta tática importante que interfere diretamente, às vezes, nas possibilidades de criação de jogada. Ok. Mas, somente a ausência do Cueva não pode fazer com que o São Paulo jogue tão mal. Reafirmo, para mim o São Paulo jogou muito mal. Ter domínio de bola não significa jogar bem. Às vezes você tem o domínio de bola e joga bem. Às vezes você tem o domínio de bola e joga mal. O Barcelona, ele teve olha mais... Olha lá, José, você tá mostrando, se não tiver. Tá mostrando? É, olha lá, Ale. Ele vira até a cabeça, velho. Vira a cabeça, é, tô falando. Ele vira até a cabecinha, lá. Queixo no peito. E tipo, só faltou testa. Comemorar, sair correndo. É. Se o José, nesse lance, se ele quer tirar a bola, ele cabeceia pra frente, pra afastar a bola da área. Aí não, aí ele cabeceou, parece que tava consciente. Sobre... Então, eu entendo que, por exemplo, não é, a gente não deve acreditar somente a ausência do Cueva, a derrota do São Paulo. A gente conversava aqui, e eu já vinha com essa ideia também, e coincidentemente eu li também. Outros jogadores importantes do São Paulo, individualmente, jogaram muito mal. Tipo não jogaram. Eu acho que assim, o Thiago Mendes e Cícero... Não jogou? Jogaram muito mal. Certo. Jogaram muito mal. Acho que foi a pior partida do Cícero que eu vi, pelo menos. O Luiz Araújo, o lado esquerdo do São Paulo, que costuma ser muito forte, teve um péssimo futebol do Luiz Araújo. Individualmente, o Luiz Araújo foi muito mal. O Júnior Tavares, eu não sei se até... Por causa do mau jogo, da má partida do Luiz Araújo, o futebol do Júnior Tavares também não rendeu como deve. Né? Que lance que esse aqui, o São Paulo perdeu, hein? Prato, muito mal. O Prato, talvez também. Aí é que tá. O Prato foi mal. Eu não vou nem falar do gol contra. Isso é mais como uma infelicidade. Né? O Prato acabou sendo... fez um mau jogo. Agora o Prato também, talvez pela falta de um bom jogo dos demais, também não encontrava com quem tabelar, ou seja, não foram bem. Jogadores que, a meu ver, foram muito bem, muito bem. O Maicon, que ontem, depois do jogo, ninguém poderia chegar e falar assim, tá vendo, olha, o Godia Fizaga, que vocês pagaram milhões de euros. Ontem ele fez uma partida que justifique bastante dinheiro. Ele, inclusive, em dois momentos, pelo menos, ele evitou ataques cruciais, contra-ataques cruciais, no meu ver, do Cruzeiro. Pra mim foi o melhor do São Paulo, né? Mas teve um lance do Rogério Ceni, você viu esse lance? Contra o Manuel. E a bola tava saindo, ele pegou e tomou. Foi o melhor lance do jogo. Inclusive, eu fiquei sabendo que. Parecia que ele era goleiro, olha lá. Eu fiquei sabendo que o Patriots. Já ciente. Você viu isso, Martinha? O Patriots já ciente que Tom Brady não é eterno. E sabendo que o Rogério se mantém em forma constantemente, já foram feitas conexões aqui no Brasil, ligações ao Brasil para saber pelo menos a curto prazo, ou médio prazo, o Rogério poderia atuar na NFL. Problema. Mas o Rogério declara que assim, não, o grande amor dele é o São Paulo Futebol Clube. Não. Entendeu? O problema é se ele toma um tackle do Manuel, hein? Temos um tackle. Agora, foi o único drible que o São Paulo deu no jogo, foi esse aí, né? Foi esse do Rogério? Único? Foi. Faltou pro São Paulo, foi drible. O Wellington, de novo, não foi bem, mais uma vez. Então, assim, além de não ter o Cueva, os principais nomes do São Paulo... Não funcionaram. Não funcionaram. O Jusilei jogou bem. Jusilei e Michael, os dois melhores. Não sei se os melhores ou os únicos que foram bem, Jusilei e Michael. Vocês acham que o Cruzeiro ele jogou bem? O Cruzeiro, dentro da proposta dele de jogo, jogou muito bem. O Cruzeiro copiou o Corinthians. Como assim copiou o Corinthians? Copiou o Corinthians, é verdade. O Cruzeiro, o estilo de jogo não deles... Imitou... Não, é que o Corinthians não inventou... A retranca. O jogo cauteloso, né? Não, mas Ale, o Cruzeiro, dentro do que ele tem de elenco, ele poderia ser um time mais agressivo do que Eu acho que deveria ter. Então, o Cruzeiro, Domênico, ele adota a estratégia que o Corinthians adota também, mas o Corinthians ele adota uma estratégia um pouco mais defensiva e de sair no contra-ataque, justamente por ter uma limitação aí com relação ao elenco que tem. Você não tem jogadores aí, por exemplo, o Corinthians hoje, por mais que ele tenha o Jadson, o Rodriguinho, são jogadores aí, o Maicon, que você pode tocar a bola no pé e você sabe que vai sair alguma coisa legal, mas o Cruzeiro, em termos de nomes, ele tem muito mais do que o Corinthians. Ele tem o Arrascaeta, por exemplo, o Lucas Silva é um belo volante, é banco no Cruzeiro hoje. Thiago Neves. O Thiago Neves, que ontem deu os dois passes para os gols ali. Tem o Rafinha, que é muito bom. Robinho, que tá machucado, Robinho do Palmeiras. Robinho, que tá machucado, que é um dos principais nomes do meio campo do Palmeiras, o Sobis, o Ávila, que é banco também. É um time bom, entendeu? O time do Cruzeiro... É um time bom, né? É um time extremamente técnico. Do meio pra frente, Domênico, os caras conseguem montar um puta time. E o Cruzeiro, se a gente for considerar de uma maneira bem a grosso modo, eu acho que é um time que se equilibra com o São Paulo. Porém, É, isso eu não tô falando do jogo de ontem. Time que se equilibra, mas elenco não, né? É time que se equilibra, mas acho assim, que... o elenco do Cruzeiro é melhor. O elenco é melhor. O elenco tá do Cruzeiro... Mas junto, time, né? De 11... É, agora não. É igual. Vamos primeiro falando mais do jogo de ontem. Então, as principais peças do São Paulo, mesmo na ausência do Cueva, não funcionaram. Certo. Não funcionaram. Então, quando você também individualmente tá mal, o coletivo em campo... Não vai, né? Perece. Não tem jeito. Vai mal também. É, não tem jeito. Vai mal. E o São Paulo, veja bem, um time que costuma criar tantas oportunidades de gol, ele provocou uma defesa do goleiro do Cruzeiro. Duas. No segundo tempo tem uma cabeçada do Prato. Foram duas defesas do goleiro do Cruzeiro, basicamente. E, assim, a mais aguda mesmo foi no primeiro lance ali do Luiz Araújo, que o goleiro fez a defesa. Bola do Jusilei, inclusive. Em bola do Jusilei. Então, muito cruzamento, né? Isso é uma análise pontual do jogo de ontem. Mas só para não perder esse gancho, uma pergunta para você, ó Sombrinha. Você acha que o São Paulo não jogou bem porque o Cruzeiro marcou muito, ou a marcação do Cruzeiro só foi eficiente porque esses principais jogadores do São Paulo não jogaram bem? Eu acho que as coisas se complementam, porque o Cruzeiro tem bons jogadores para atuar na marcação, e tem um sistema de jogo... Mas, inclusive, o Mano Menezes é um jeito dos times do Mano Menezes jogar. Quando ele atuava no Corinthians, ele também era um cara que gostava com um jogo mais fechadinho. Mais cauteloso. Ele tem um outro perfil. E tava jogando fora de casa, e não vamos desconhecer, que aí a gente vai falar não pontualmente, o Mano Menezes, ele já tem a maior parte desse elenco na mão há mais tempo. Sim. Então, com certeza. O período de maturação... O período de fazer um Cruzeiro se formar como time... Né? Desde julho do ano passado. O São Paulo é agora. No seu coletivo, né? Já vem desde o ano passado. Então a gente aí vai sair do pontual de análise do jogo de ontem e vai falar em que estágio estão os dois times. Então o Cruzeiro está num estágio mais avançado. E eu falo isso em termos de amadurecimento coletivo e psicológico. Tá? Eu acho que, por exemplo, o São Paulo tem alguns jogadores que dificilmente... São jogadores que, a meu ver, não são jogadores que, quando você tem uma grande necessidade, eles não são jogadores de assumir uma bronca, de chegar e mostrar tal personalidade a ponto de chegar e falar: pô, cara, ó, não tá o Cueva, aquele tá mal, eu preciso dar jeito. O Thiago Mendes eu vejo como um bom coadjuvante. Já o Jusilei, por exemplo, ontem ele teve personalidade e técnica. O Thiago Mendes também tem técnica. Agora, o Jusilei, você via, né, que era o cara ali, ele que puxa, chegou, né? E falou: ó, cara, puxa pra ele. Mas é muito pouco pra um time com São Paulo só ter o Jusilei com essa condição de protagonismo no dia de ontem, à frente ali da zaga. É muito pouco. Você precisaria ter ontem um Luiz Araújo agressivo, né? Mas o que eu vi foi assim: já começaram o jogo de uma maneira um pouco mais cabisbaixa, de uma maneira um pouco mais apagada, né? E depois do primeiro gol, nitidamente desmoronou. Se perderam totalmente. Aí vamos falar de uma maneira mais abrangente fora do jogo de ontem. O que você vê? Nos dois jogos em que o São Paulo saiu perdendo e pegou adversários mais complexos, nas duas partidas desse ano que São Paulo pegou adversários mais complexos, e precisava resolver, e que tomou o gol primeiro e que tinha dificuldades na partida, a equipe desmoronou em todos os sentidos. E isso faz parte também do amadurecimento psicológico do time como um todo, do conhecimento das suas próprias forças, né? E isso advém de trabalho, às vezes advém de você mudar algumas peças ali dentro, né? E alguns que com o tempo vão ganhar maturação. A equipe como um todo está em formação. Até o treinador. Muito bem lembrado. Até o próprio treinador. Como que o Rogério, ele reagia de uma maneira como jogador, como técnico, como é reagir diante das adversidades. Então você tem um processo onde o próprio Rogério está amadurecendo as suas ideias junto com o time. Só que a questão é que ele tem que passar esse amadurecimento para a equipe. Ele tem que dar as linhas pelas quais a equipe vai ter que passar. Sim. E do outro lado, você já tem um técnico experiente, você já tem um time mais experiente, você já tem um time num processo... Né? Então, pro torcedor de São Paulo, ele vai sair, vai xingar o Wellington Nem, ele vai xingar o Cícero, ele tá puto porque perdeu, e mais do que nunca, não só por uma derrota, porque ele vê mais uma vez a impossibilidade, grande impossibilidade, de prosseguir na Copa do Brasil. Praticamente, não posso dizer que não. Pode o São Paulo virar? Pode, mas é muito difícil, complexo. Né? O Cruzeiro fez 2 gols aqui na casa do São Paulo. E gol fora, né? Não, agora já era, porque o São Paulo vai ter que sair com tudo pra cima do Cruzeiro e a chance de tomar um gol lá é muito grande. Se tomar um gol, tem que fazer 4, né? Exato, vai principalmente o São Paulo, né? Que via de regra... Um gol não, faz 3, né? É. Então tem que fazer 3. 4. 3. 4, se tomar um gol. 3. 4. 4 também. Ah, não, é porque o São Paulo teria feito 3 fora, tá certo? 3 gols fora. 3-1 com 2 aqui, 3-3. Mas não é uma coisa simples. Mas abre a porteira, né? Times iguais, times de igual quilate, você fazer 3 já não é fácil. Não. Ainda mais num time que está num processo de formação, né? Mais adiantado que o São Paulo. O torcedor tá puto, O Cruzeiro tá pronto, São Paulo. O torcedor tá muito puto. Ele sai disso. E do ponto de vista emocional, ele tem razão. Ele xinga, fica bravo. O Wellington Nem. Mas eu acho que. Aí eu tô pensando como uma pessoa que, se estivesse na direção de São Paulo, eu diria o seguinte: galera, não vai o Wellington Nem. Não vai. Com certeza. Tá certo que ontem, em alguns momentos, ele até alavancava boas jogadas e fazia opções extremamente erradas? Fazia. Esse Wellington Nem, ele é um jogador de fazer opções erradas? Não. Então, o que eu acho é que não é um jogador causa perdida pra você já chegar e vaiar. Mas isso eu entendo o torcedor do ponto de vista emocional. Eu tô falando aqui como se eu estivesse do lado da direção do São Paulo, entende? E aí eu tô pensando também como uma pessoa que dirige uma emissora, né? Eu não posso implementar uma programação e em 4 meses não ter sucesso e achar que tá tudo errado. Não. Pode também não estar tudo certo. E eu tenho certeza que não está tudo certo. Coisas amadurecerão nisso, né? Então a gente que trabalha, às vezes, com produtos, com times, etc., a gente sabe que essas coisas demandam. Só com tempo, né? Isso só com tempo. Olha, eu vou te falar, o próprio Estádio 97, ele atingiu um período de amadurecimento. Mas ele não começou assim. Não. A coisa foi se lapidando. Foi. Erros que aconteciam não acontecem mais. E possivelmente outros erros ainda continuarão acontecendo. E aí, só que como a minha contratação? Isso é uma coisa que eu gostaria de abrir um capítulo posterior, porque eu acho que é uma coisa que não deve ser levado a público. É. E num time como o Estádio 97, como uma empresa do Estádio, como Energia 97, a roupa tem que ser lavada internamente. É isso mesmo. Te faço 2 questões pra você e pro Motinha. Primeira. O São Paulo agora terá uma sequência aí que é uma sequência difícil. O São Paulo pega o Corinthians agora pelo Campeonato Paulista, semifinal, o jogo no Morumbi. Já sei até a sua pergunta, Mano Borges. Depois, não, mas só pra contextualizar, pro ouvinte também entender. Depois o São Paulo ele volta aí pra Copa do Brasil pegando o Cruzeiro fora. Uhum. Depois ele pega o Corinthians novamente na Arena Corinthians, tá certo? E depois, depois ele pega o jogo da Sul-Americana contra o Ginásio. Ah, tem a Sul-Americana. É o Defensa e Justiça. Sim. Mas é na sequência. Depois do jogo do Corinthians, o próximo jogo do São Paulo demora já. Demora mais, viu, mano? Será que não? Não, já logo na sequência, depois do jogo do Corinthians. Bom, se não me engano. Não, 11 de maio. Então, mas é o mesmo. Então, mas já é o jogo do. Porque o São Paulo, se numa dessa ele for eliminado. Imaginando que o São Paulo... duas competições? Mas São Paulo e Corinthians é semana que vem. É. Domingo que vem. Não, então, esse mas outro. A sequência é a seguinte: se o São Paulo for. Já elimina. Se o São Paulo for eliminado, esse é o cronograma. Porque os jogos que o São Paulo tem existentes agora são os seguintes. Ele pega agora o Corinthians, o próximo final de semana, depois ele pega o Cruzeiro. No meio da semana e depois o Corinthians de novo. E depois o Corinthians de novo. Se ele cai fora das duas competições... Ele não joga mais. Aí o outro jogo dele já é contra o Defensa e Justiça. Mas já não começa o Brasileiro? Pela Copa Sul-Americana. Não, o Brasileiro começa dia 14, dia Maio. 13. Mas o São Paulo pegaria... São Paulo é 14 contra o Cruzeiro. Então, o São Paulo pegaria aí o Defensa e Justiça e depois desse jogo, aí sim é o jogo contra o Cruzeiro. Então, imaginando, Sombra, esse cenário, porque pode acontecer. Sim. Copa do Brasil tá difícil pro São Paulo reverter. Foi difícil. Se numa dessa toma uma trollitada do Corinthians também e perde o Campeonato Paulista aí, a classificação pra final. E aí? Depois o São Paulo tem esse jogo aí contra o Defensa e Justiça. E depois aí a estreia do Campeonato Brasileiro aí, o São Paulo pega o Cruzeiro jogando em Minas. Você pergunta se o Rogério vai cair. Rogério Ceni, Sombra, a primeira pergunta. Você acha que corre risco? Eu não vou negar pra você que. Futebol é assim, né? E, por exemplo, ocorrendo todas essas catástrofes, que isso virá à tona. A possibilidade Mesmo porque a própria imprensa, no seu dever de questionar, vai colocar em todas as manchetes. Será que o Rogério balança? Será que o Rogério consegue? Então é o seguinte, mano. Se fosse meu o São Paulo Futebol Clube, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entende? Acho que é muito pouco tempo pra eu chegar e colocar tudo na conta do Rogério. Eu acho que não tem chance dele cair, não. Tá? E já estou falando por mim. Sim. Vamos entender o que mais acontece nesse ínterim. Acontecem eleições no São Paulo Futebol Clube. Era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar. A segunda pergunta está atrelado às eleições de São Paulo. Hoje, o que se especula aí, Sombra, é que o Leco ele tem uma vantagem muito grande pro Pimenta. Já ouvi que não é tanta vantagem. Então, a informação que eu obtive lá é que, nas eleições aí o Leco continuaria no cargo aí por mais um período, porque a vantagem dele era expressiva. Só que todo mundo sabe que conselho de clube nada mais é do que torcedores com carteirinha, eles com direito a voto. Muda de uma hora para outra. Por mais que exista, Sombra, as alianças políticas ali, e muitas vezes o cara promete voto independente de resultado, porque o cara tá mais preocupado com a chapa dele dentro do clube do que com o rendimento do clube dentro do campo, mas tem outra parte também que deixa se levar pelos resultados dentro do campo. Mas vamos entender também o seguinte. Você acha que o Leco pode perder as eleições? Mano, eu juro para você, eu não tenho envolvimento nenhum. Você vê que eu pouco falo da política da eleição no São Paulo, coisa que outrora eu já fiz mais vezes. Mas eu estou praticamente enojado. Sim. Enojado de tudo que eu leio que vem de ambos os lados. Certo. Inclusive, porque o que eu vejo inclusive hoje... de pessoas vota, torcendo... Hã? Você vota? Não, eu não sou conselheiro. Não, você pode votar, não? Eu voto para eleger conselheiros. Ah, só conselheiro. Eu sou sócio, direto, eu sou sócio do clube. Tá ok? Beleza. Se você tivesse que votar, votaria um deles? Você tem que votar em um dos dois. Mas você pode se abster? Pode. Pode? Claro. Qual o teu seria? Ô, Domênico, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Que a gente vai ainda enraizando, né? É que nem uma árvore, vai abrindo assuntos aqui. Eu, como não tenho envolvimento político e não tô nos bastidores disso... Você não gosta de nenhum dos dois? Eu leio as coisas que vocês leem. Vez por outra... Aparece uma mensagem do WhatsApp falando isso. WhatsApp. Aparecem informações denegrindo ambos os lados. Então, nesse momento, eu não poderia chegar e me basear nessas informações. Porque eu não sei o que é plantado. Eu não sei o que é verdade. Guerra de bastidores. Né? Então ficaria até cruel chegar em quem você votaria baseado naquilo que você lê. Bom, baseado naquilo que eu leio, Onde que você acha melhor Júpiter. Que seria pro São Paulo? Hã? Ou que você acha que de um dos dois seria melhor? Qual? Os dois seriam melhores. Bom, um vai ter que entrar, né? Tem aquela coisa. Pra mim se equivale. Um vai ter que vai ter ser votado. Equivalem. Mas a pergunta do Mano é interessante. Mas tem que votar, Motinha, e aí? Eu não sei, acho que eu votaria em branco. Viu? Eu acho que o resultado de campo e bola tem muita influência na eleição. Tem. Muita. Mas eu acho que tem se um outro fator. Se acontecer isso que o Mano aí... falou, Ale, você acha que o... Eu acho que a chance do Pimenta aumenta. Mas não ganha. Olha, Domênico... Tá porque acho que é o fator Rogério Ceni. Eu não vou dizer em quem eu votaria. Porque se eu disser em quem eu votaria, vão dizer assim, no fundo, ele tá de um lado. Tá. Eu não gosto disso. Tá, entendi. Fora do ar, depois você fala. Se eu tivesse plena certeza que um lado é sensacional e o outro lado é uma grande porcaria... Aí falaria. Ok, eu falaria. Então, eu não quero me mostrar influenciado por nada. Mas votaria, nesse caso, assim, por pura obrigação de escolher um dos lados, mas eu teria que votar no menos pior. Só não vou dizer pra você quem eu penso que seja menos pior. Tá? Okay? Depois você fala, não precisa falar no ar, não. Responder ao depois do fora do ar, você falaria. Eu não vou dizer ali aqui Twitter. Fora, porque as câmeras estão pegando. As câmeras estão pegando, faz assim que nem jogador. Depois falaria. Eu vou falar, eu sempre, faz tempo que eu tô falando que esse mês de abril seria terrível pro Rogério. Né? O Rogério tá com trabalho. Então você tá rogando praga. Não, ô besta, pela tabela do São Paulo. Seria terrível. Você botou o nome do Rogério na boca do Sábio? Essa outra pergunta, jamais. Motinha, pra você e pro Sombra. Você que tá com a palavra, você vai falar. Se você fosse o presidente do São Paulo e acontecessem essas tragédias aí, São Paulo sai da Copa do Brasil, perdeu pro Cruzeiro, sai pro Corinthians. E aí, o que você faria? O Rogério fica ou sai? Manteria o Rogério. Manteria? Manteria. Você manteria a Sombra? Fácil. Sim, mas eu falei. Eu falei que manteria o Rogério. Agora, além da questão da eleição, o que vai acontecer nesse meio todo é o seguinte. No primeiro dia de eleito do novo presidente, de acordo com a Assembleia, tem que ser instalado o novo Estatuto do São Paulo, onde, em tese, o profissionalismo tem que ser instaurado dentro do São Paulo Futebol Clube. Acabam aqueles cargos, vice-presidente disso, vice-presidente daquilo. Não tem que ter isso. Não, né? Você vai ter que ter, por exemplo, no marketing, uma pessoa de reconhecido gabarito, profissional de marketing. E quando eu falo isso, eu não estou aqui querendo denegrir o Vinícius Pinotti, pelo amor de Deus. Tá? Você vai ter que ter profissionais extremamente reconhecidos com mercado, de mercado, assalariados. E eu acho que isso pode trazer uma coisa de alavancar, não importa o presidente, um novo São Paulo baseado num novo estatuto. E querer gerar como se fosse um recomeço da entidade, com um novo direcionamento. Dali onde poderão surgir coisas como a separação do futebol, do social, coisas que vão, de repente, trazer um alento futuro. E toda vez que você começa um projeto com possibilidade de alento futuro, tende-se a criar uma expectativa, um positivismo. E talvez por isso o Rogério, inserido dentro disso e como ídolo do São Paulo, ele vai ter certa paz para falar assim, não, agora as coisas vão mudar um pouco também. Lógico. O direcionamento do São Paulo como um todo pode mudar. Quem sabe, eu não sei, vencendo o... Se eu não me engano, se vencer o Leco, o Marco Aurélio Cunha voltaria a ser o homem forte do futebol. E isso, pelo menos, é que eu fiquei sabendo no ano passado. É. No ano passado. Muito isso. Pessoas como Marco Aurélio são extremamente importantes. Ah, então você já está declarando seu voto pro Leco? Não. Não é isso. O que a gente sabe. Se o Pimenta ganha e também dá o futebol para pessoas do métier, pessoas reconhecidamente gabaritadas para dirigir o futebol... Você já viu que deu certo, né? Okay, porque o próprio Pimenta já foi um vencedor. E teve um belo comando no futebol. Vamos dizer que a época do Pimenta, assim, há aqueles grandes problemas que todos sabem, tá certo? Há problemas, né? Houve problemas, pelo menos houve, né? Já que ele foi, dizem, inocentado pela justiça, mas houve problemas. Ok. Sim. Mas no futebol, o São Paulo desenvolveu um grande trabalho dentro do futebol. Nos métodos tradicionais dos clubes, né? Você fala assim, ó, pega conselheiro daqui, conselheiro dali, adjunto daqui. Mas foi feito um belo trabalho dentro do futebol do São Paulo Futebol Clube. Isso é verdade. A coisa aconteceu, ela rolou. E hoje seria diferente. É. Agora, é pertinente. A pergunta que o Mano faz, ela é pertinente. Ah. E o Ale falou. E vai acontecer isso aí. E se caso o resultado aconteça, do futebol, o resultado do futebol pode ter influência. Não. Eu acho que pode ter influência, né? Assim. Ainda mais você chega assim... A eleição é dia 18 de abril? É agora. Nossa, é agora, terça-feira. Semana que vem. Então eu vou dizer mais uma coisa. Acho que não, hein? A vitória de domingo... Aí eu vou no palpite. Se é como... Há quem diga que a coisa tá apertada na eleição. E o São Paulo ganha do Corinthians. O Leco se encaminha. Porque se o São Paulo ganhar do Corinthians e até bem... O que é bem? 2-0? 2-0 ou 3. E eu não tô querendo fazer desmerecimento ao adversário. Eu tô colocando como hipóteses. Você acha que segunda-feira... O Leco é eleito. Segunda-feira, céu azul no Morumbi. Porque uma vitória do domingo, ela dá ânimo pro jogo de volta contra o Cruzeiro. Da vida. Também. Né? Da e vida. Se acontece do Corinthians meter uma traulitada? Aí... O Pimenta corre sério risco do Pimenta ganhar. Ô, Domênico, assim, se tá tão apertado como é. Ele pode ter uma. Eu já cheguei. É que tá, porque eu não tô lá nos bastidores, mas, por exemplo, se é aquela coisa, são 3 ou 4 eleitores a diferença de votos. É pouco, hein? Será que 3 ou 4 ali na emoção do negócio chega e fala assim: olha, vai pro inferno, tá. E vou mesmo. Disso. Hoje mesmo eu li, eu não sei, eu li só a manchete. Mas tá apertado nesse ponto assim mesmo? Eu não sei. O Mano tem informação de que é folgado. Eu achei que tá. Pelo menos o que me falaram lá de dentro. É que existe uma certa folga a favor do Leco. Mas folga de quanto, assim? Não falaram. Ah, era uma folga. Bela folga? Considerável. Ah, então acho que não. Já tivemos eleição no São Paulo decidida por um voto. Um? Sim. Um voto? Já. Caraca, já, velho. Já. Quantos já. São, ô Sombra, conselheiros? No total 240, mas os 240 não votam. Tem muitos velhos, muitas pessoas às vezes enfermas. Geralmente quantos votam? Olha, se for 200. Ver bem lá, uns 212, aqui vão uns 210. É, por diz aí, que se vão... o presidente for eleito vai ser com 110, 120 no máximo. E ó, aqui tem muito conselheiro lá recebendo muito tipo de proposta, viu? Aliás, então, todo tipo de proposta. Como sempre mas, acontece Ale, nas eleições dos clubes. Mas aí por isso que eu não gosto, cara, de participar disso. Tá certo. Porque é o seguinte, você acha que já não chegou pra mim informação, olha, estão oferecendo dinheiro. Porra. Mas eu não posso me embasar numa coisa dessas pra falar sobre esse ou aquele. Isso essa porra não passa de uma grande mentira. Não tem como provar, e né? E aí, rapaz? É, como porque... tem questionamento também que, por exemplo, o pessoal que apoia a oposição não tá muito feliz com essa história do Estatuto Novo, porque se você promete, você tem que fazer coligações na eleição, e você promete colocar o fulano, o cicrano em algum lugar, com um novo estatuto, oh. Isso aí vai ser muito difícil. Já li. Entendeu? Mais ou menos nessa frente, já li. Que, por exemplo, olha, se a oposição ganhar... O estatuto não vai ser cumprido. Vai primeira ser coisa vai ser convocar uma assembleia para alterar um monte de coisas do estatuto. Como eu posso dizer que isso é uma verdade? É, não dá pra saber. E eu posso chegar e falar, não, olha, eu voto nesse ou aquele por causa dessa informação. Como? Como eu poderia? Por quê? O que acontece? Eu não sei se é verdade. Entendi. Então, nessa batalha de mentiras, de possíveis verdades, mas as quais eu não tenho conhecimento, então eu me abstenho de qualquer posicionamento. Entendi. Nessa hora. Posicionamento público. Porque eu não quero ser uma pessoa que chegar e falar assim, não, porque o que todos nós falamos no Estádio 97 tem força. O que as pessoas falam nas emissoras de rádio e comunicação tem força. E no Estádio 97, como a maior audiência do horário dentro do público do futebol de qualquer horário... Tem muita força, né? Tem uma força, sim. Ah. Então eu não quero me tornar uma pessoa conivente para nenhum lado. Tenho minha opinião, acho que nenhum dos dois lados é maravilhoso, mas eu guardo a minha opinião para mim aqui, cara. Eu não quero participar disso aí, não. Tá certo. Olha, eu acho só uma coisa, assim. Eu acho que o diferencial dessa história toda é o Rogério Ceni. Você queria ser de que lado? Nenhum dos dois. Carteirinha. Não? Nenhum dos dois. Pra chegar aqui, Motinha, por exemplo, o moleque fala: Motinha, não. Você vai ser meu adjunto. Eu vou falar, eu gosto de uma pessoa, todo mundo sabe. Eu gosto muito do Dr. Marco Aurélio Cunha, gostaria que ele fosse meu candidato. Candidato ou algo mais? Para, mano. Não, mas você curte. Para, ele é um pouco mano, pitbitoca, né? Você sempre gostou do doutor. Então eu acho que ele seria meu candidato, isso aí eu falo mesmo. Um abraço pro Marco, gente boa. É o cara que conseguiu domar as coisas dentro do Morumbi, quando estava lá, e eu acredito muito nele. Mas hoje eu não tenho nenhum candidato. Eu acho que o diferencial vai ser o Rogério mesmo. E acho que vai ser terrível para o São Paulo, se por causa desse abril, esse abril turbulento para o São Paulo, de tanto mata-mata, e o São Paulo não conseguir avançar, o trabalho do Rogério ser jogado no lixo. Porque são 3 meses de trabalho, eu vejo uma evolução gigante, perto do que era ano passado. Eu vejo um elenco aí que vai render. Lógico, tem algumas peças que não tem... Tá, vai ser tem que perceber se vai realmente render ou não, se vai ajudar ou não. Mas eu vejo um futuro promissor pro São Paulo. Tá e certo. Teria que acreditar nele. Não é 3 meses de trabalho que dá para julgar. Eu acho mais fácil cair o Leco do que o Rogério Ceni. Entendi. Eu também acho. Tá certo. Bom... esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome aqui de Extra, você merece Extra Economia e Bozano, mano, vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Domênico Gato, hoje é dia, hein, sexta-feira, é dia de passar na casa da patroa, sair pra jantar, né, boa. Pro casamento. É isso aí, pro casamento, daqui a pouco tô indo aí pro casamento do Marcelo e da Jamile. Tem casamento hoje, mano? Tem o casamento hoje, vou colocar daqui a pouco o casamento do Marcelo e da Jamile aí. É nóis. Rapaziada, tem a pena dele. Eu tenho que estar bem barbeado, né? É, lógico. Tem que estar bem barbeado, mano. Verdade. Tem. Trouxe o terno? Sim. Mano, sempre carro. De terninho. É isso aí. Ó, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Igual a Lê? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Ou então curtir a noite inteira no casório, como é meu caso? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, no meu caso, eu saí de casa hoje, Motinha. Sim. Eu fui treinar. Aí treinei. Levantou ferro. Tomei uma ducha, tá certo? Tomei uma ducha. E o corpo, por estar ainda com o metabolismo bem acelerado, se você não tiver aí com Bozano Extreme, a tendência é que você continue transpirando. Na asa. E no decorrer do dia você fica com uma caatinga parecendo aquele saco de lixo que você passa escorrendo pelo quintal. Catinguelê. A caatinga do churume. Então, gente, eu não tô assim. Porque eu usei o Bozano Extreme. Inclusive, eu saí aqui, Motinha, da rádio. Sim. E eu não posso ir pra casa tomar um banho e passar novamente o meu Bozano Extreme. Não. Eu já vou ter que me trocar e colocar o meu terno pra ir pro casamento. Lógico, vai todo alinhado e cheiroso. E estarei cheiroso, porque o Bozano Extreme me garante isso. E pode garantir pra vocês também, rapaziada. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza que Bozano Extreme 72 horas te dará muito, muito, muito, muito, muito mais proteção. E ó, você que é ligeiro, liga aqui no Estádio 97. 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. Diga a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô Léo, vamos aí. Em junho uma rádio vai fazer um resort com futebol, uma história boa, com videogame, com barragem de comida à vontade. Povo Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97, vai eu, Barzanil, vai Ricardinho, vai Bebê Cozinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Ah, com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandes. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o Tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel, 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. É isso aí, é o resort do Estádio 97, tá chegando, hein, tá chegando, olha. Nossa. Só, dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Resort Spa em Atibaia, um final de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos lá o Campeonato de Futebol Society. É? É. Campeonato de Futebol Society, Campeonato de Futebol de Botão, teremos o futebol no videogame, os jogos da cassineira, que são sensacionais, o Autoramba da Slotka Brasil. Nós vamos estar lá fazendo já o programa na sexta-feira, no dia 9, já fazendo o programa ao vivo lá, não é verdade? Vai ser no teatro de novo? Foi legal lá no teatro, né? Vai ser no teatro, Sombra? Seria, acho que sim, né? Ainda estamos aí vendo. Em negociações. Negociações. Se não for lá, vai ser no hall lá de entrada. Estamos monitorando. Estamos monitorando. O Ale vai estar fazendo. Olha, com certeza o pessoal participa lá, o pessoal já vai chegando, né? Já vai entrando no clima com o programa ao vivo rolando de lá, não é verdade? E olha só, teremos também lá o show de stand-up com o Rudy Landucci, que vai ser legal pra caramba. Teremos também a resenha da madrugada lá com o RG, opa, com o Zé, com o nosso Alê, não é verdade? Vamos dar o bailinho lá, que nós vamos fazer um bailinho bacana. E uma novidade bem bacana, hein, Alê? Futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Aí sim. Vai rolar mesmo aquele negócio lá, eu, você contra o Mano e o... Nossa. É o desafio. Vai? Vamos passar Mude vergonha. Mude mano contra ali. Mas eu não tenho já passar vergonha, não. Eu não tenho chuteira, vocês vão ter que começar. Não, mas começou a desculpinha. É descalço. É descalço? Os 10 no chão, tem que meter os 10 no chão. É igual era na rua antigamente. Você tá brincando que é descalço? Sim, vamos botar esse joanete pra jogo aí. Vai arrancar o tampão do dedão. Tá louco, eu não posso jogar com a unha preta, cara. Não sei não, hein. Ih, começou. W.O. Primeiro que eu não. Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não desafiei os senhores. Ah, pipocou. Ué, não é que eu pipoquei, me colocaram no negócio aí. Ah, então correu. Fala, eu assumo. Porque é o seguinte, se eu jogar, eu vou dar um banho nos caras aí. Aonde? Eu não tô afim não, hein. Tá mijando já? Ei, ô, Ale, porque eu dou aula desse troço aí. Eu sei disso. Então por isso que eu te escolhi como parceiro. Eu não tô afim de humilhar não, hein. Mas a gente já resolveu isso aí, você vai jogar só com a perna ruim. Só com a perna ruim? É. É, vou jogar com uma perna só. Pô, bom, você também vai ser muito legal. Podre, e é o seguinte, se eu fosse você, eu ligava agora lá na Lotus Travel. Aliás, tem informações agora só por e-mail, hoje, né? Porque é feriado, né? É feriado. Só pelo e-mail? Isso. Então manda o seu e-mail, viagens@lotustravel.com.br, tá bom? viagens@lotustravel.com.br, e depois o pessoal vai lá entrar em contato com você. Manda lá teu contato, tá? O pessoal vai entrar em contato com você. Ó, pagamento em 6 vezes nos cheques, nos cartões Visa, Mastercard. Então faça a sua reserva agora mesmo. Então manda o teu e-mail lá, viagens@lotustravel.com.br. O apoio de edubotões.com.br, de Futliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futliga.com.br. Acessou, jogou. De madrugãosuplementos.com.br, ô mano. Opa, isso aí. É a maior aí. Loja de suplementos alimentares do Brasil, não é verdade? Opa, isso aí, Domênio, com certeza. Ó, pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo, parceiro, madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Boa, mano! E também o apoio de Slot Car Brasil, 3771-4821. É a 9ª edição do Resort do Estádio 97. Bom, é o seguinte, vamos lá, participando, vamos colocar os ouvintes para poder debater também com a gente aqui nesta sexta-feira, nesse feriado aí, Sexta Santa, né? E boa. Quem ligar aqui dizendo assim, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Ligando aqui dizendo, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Bem legal, né? E lembrando que a partir de agora estão abertos a torcida, está aberta, né? A torcida Estádio 97 Camarote Único para Corinthians e Internacional. O show. Quarta-feira na Arena do Corinthians, o jogo vai ser às 21h45, vai ser à noite, né? Isso. Depois da novela, depois do beijo da novela. E né? Traje é meio fraco, tá? Só que eu... Futebol meia boca, roupa meio fraca. Deitou. Copa do Brasil, deitou. Só fala com quem ainda tá vivo. São Paulo tá vivo. Imagina, tão agonizando. Lá, tá lá, cuidado tonto. Pra não começar a agonizar domingo, hein? Olha o retrospecto. Meu retrospecto fala por si só. Dá uma olhada nos números aí que você conversa com eles. Só pra corintianos. Então, se olhar o seu retrospecto, você era um franguinho, você mudou. Imagina, pelo contrário, mas a chance de vocês mudarem nos próximos 10 anos contra o Corinthians é mínima. É mais fácil, haver um acordo entre Estados Unidos e Irã do que vocês passarem o Corinthians nos últimos 10 anos. Que isso, hein? Os próximos 10 anos, o destino de vocês está sacramentado. Tá bom, mas já houve um acordo dos Estados Unidos e Irã, você não está sabendo? É lógico. Tiraram os embargos, os iranianos agora já começam a ter produtos de fora, comida. Imagina agora tiraram os embargos. Tá vendo, agora o bicho está pegando com a Coreia. O corintiano não tem conhecimento. Tem sim. O bicho está pegando com a Coreia. Inclusive, um dos acordos era para que eles parassem de tentar montar bomba nuclear. Pararam. Pararam sim, abraço. Mas o acordo é em cima disso. Tá bom, abraço. Gente, o bicho tá pegando é com a Coreia. Bom, gente, quero dizer que não era pra chegar nesse ponto aí, mas eu quero dizer que tem torcida Corinthians e Inter. E pra você participar, você corintiano, atenção, tem que entrar no ar e tem que falar assim, ó. Eu quero ir na torcida Estádio 97. A gente não vai ficar perguntando pra você, não. Você tem que falar. De livre e espontânea vontade pra você garantir. Como que é? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa. Fácil, né? Moleza, hein? É uma vaga por pessoa, hein? É proibido levar acompanhando. Camarote único, torcida única. Tá bom? Vamos lá, então, senhores. Então vamos fazer o seguinte. Momento sem parar. Vamos lá? Vamos. Momento sem parar. Com 3 ouvintes na sequência, funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu... Marrone! Pimpolini! Marrone! Ai, ai, ai. Pimpolini. Alô? Alô. Quem fala? Henrique. O Henrique, tudo bom? Tudo, Dudu. Henrique do quê? Henrique Crisóstomo. Crisóstomo? Isso. Quantos anos você tem? 18. 18 e mora em que bairro? É Vila Nova Cachoeirinha. Vila Nova Cachoeirinha. Ô, ah, oh, Benjinha. Zona Norte. Zona Norte, amigo. Zona Norte, né? Pessoal, Cachoeirinha seria porque ali haveria, por acaso, alguma cachoeirinha na região? Pode ser. Há muito tempo até pode ser. Não, não, porque existia uma usina nuclear, só. Ih, deu uma deitada agora, hein, Sombra? Tá de brincadeira, velho. Ô, Paula, tá de brincadeira. Mas, velho... Ai, ai, ai, ai, ai. Isso sou eu! Era a usina dos Simpsons lá que o Homer trabalhava, Sombra. Porra, isso velho. Eu! Ai, ai, nossa, olha, ele saiu daí, cara, do lado dele. Os caras estão tão respeitando. Olha, ele deu, ele, oh, o cara agora tá sentado ele deu, ali, velho. Porra, velho. Agora ele deu um show de nossa, política velho. Lá, explicando as passagens dos Estados Unidos com o Irã. Esperava um pouco mais de raciocínio. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui, mano. Deitou. Ô, Mané, você acha que Vila Ré, por acaso, era um lugar que as pessoas andavam de costas? Ah, peraí. Aí pode ter um outro contexto, mas, por exemplo, Domênico Gato, você vai falar. Ah, Cachoeirinha. Qual que é o intuito? Vila Nova Cachoeirinha, né? Entendeu? Mas, velho... Casa Verde. Por que tem uma Casa Verde lá. Porque devia ter uma Casa Verde gigante, né? A mesma coisa lá, por exemplo, o Chora Menino lá, por causa do cemitério? Óbvio. É um raciocínio lógico. Isso chama-se raciocínio lógico. E a Vila Maria por quê? Mesmo porque no cemitério ninguém vai ficar sorrindo, né? Então, pois é. Meu tá aí Deus o porquê do raciocínio céu. Lógico. Olha. Ô, Henrique, time, não cara. Sei, tá aí, Sombra, é nós, Dudu, palestra. Ô, Verdão, é nós. Ah, vocês. Não, nós. Vocês. Não, não, nós. Vocês. Esse, tá, esse aí tá mais pra sorrir menino, vai, né? Vai, vai, vocês. É verdade. Cadê ele chora aqui, não? Ô, hã? Henrique. Oi. Rapaz, que jogo que foi aquele, hein, rapaz? Acabou aí. Terminou agora há pouco aí. Tava nos acréscimos agora há pouco. Terminou agora há pouco. Tô brincando. O bom que eu já fui direto pra escola. Já. Caramba, já foi. Ainda bem, quase perdeu a aula, hein, velho? Ai, ai, ai. Você assistiu pela TV? Foi no campo? Como é que foi? Não, assisti em casa mesmo. Assistiu em casa? Você gostou ou você achou que o juiz tava complicando não, o jogo? Tempo, o Palmeiras jogou bem, mas faltava mais chutar pro gol. Aquele último toque não tava saindo muito bem. O primeiro tempo foi meio mal, né, o Palmeiras? Não foi bem, não, né? Tava com a posse de bola, mas não tinha aquele último toque, não tinha aquela agressividade. Verdade, mas aí no segundo tempo já, olha, era pra ter feito 3 gols quase na sequência, né? Nossa, o Borja jogou muito mal, hein? É, o Borja, não sei se é a ansiedade do Borja. O Borja, por enquanto, não é aquele jogador, olha, não é maldade. Do ano passado? Do ano passado, não, não é. Por enquanto não é aquilo tudo que esperava-se. Não é. Não é. Ainda não. Né, como, por exemplo... Mas eu acho que ele tem o tempo de também de... Não, mas o Guerra já tá no time, né? Não, o Guerra foi o melhor da partida. Olha, o Guerra foi o melhor da partida, né? Então, jogou muito. Né? Quem? Mas esse que ele tá Felipe falando, Melo chegou e... jogou bem. Felipe Melo. É, tem que o Guerra também veio do Atlético Nacional. Mas aí tá, gente, olha, tem jogadores que demoram um pouco mais pra se ambientar, vamos dizer assim, né? Sim. Se familiarizar com um grupo, com um outro país, né? Tem jogador que demora mais, tem jogador que demora menos, não são todos iguais. E tem jogador que nunca mais. E tem jogador que nunca consegue, né? Tem jogador que não consegue. Usa isso como desculpa. Mas, né? Por exemplo, o Raí demorou um pouco, né? O Raí que é um... O Raí é brasileiro. Demorou bastante, né? Um ano. Um pouco? Foi um ano. Mais? Mais? Chegou no São Paulo em 88? Caraca, estourou mesmo, velho. Foi em 90. Mas os caras também xingavam ele, não? O quê? Eu não lembro. O bonde? Opa. Bonde. Chamava o Raí de bonde. É, caramba. Ah, mas era normal, né, Sombra? Antigamente, o jogador ele chegar no clube e ter aquele tempo de adaptação. Por mais que existia uma pressão também, mas não dá pra comparar com a pressão que existe hoje. Que jogador hoje que você acha que a torcida vai dar tempo pra que o cara possa trabalhar, mano, durante um ano? Mano, desculpa. Um ano? Vou te falar um negócio. Diga. A pressão é a mesma. A pressão que vem do torcedor campo, é a mesma. Né? O que aumenta... É a internet. Então, mas é que tá, Sombra, é justamente isso que eu ia falar. A internet, ela acabou potencializando ela ainda mais uma situação aí, que antigamente não existia. É. Domênico, antigamente, o cara ia assistir o jogo lá, beleza, o cara jogou mal. Ficava o cara, ali, né? O cara só ia poder cornetar o cara no outro jogo. No outro jogo. Você não tinha lá redes sociais, acesso, né? WhatsApp, a porra Não tinha toda. Tanto programa de TV, hoje em dia, né? A interatividade, principalmente com programas de televisão... Aumentou, né? Aumentou demais, cara. Então o torcedor ele tem voz. E a imprensa acaba repercutindo muitas vezes o que a torcida tá pensando. Antigamente era mais difícil, porque você não tinha como mensurar esse tipo de situação. Hoje se é pior, você abrir então, uma mano. Rede social, lógico, é muito pior. A pressão, ela é muito maior por causa disso. Você acha a pressão que antigamente fosse... acontecia, mas o cara só ia poder externar o protesto dele no jogo mano, seguinte. Se o Raí jogasse nos dias de hoje e demorasse isso tudo, já não tava no São Paulo há tempo. Imagina. Não, já ia ter sido negociado. Acho que a questão. Muitas coisas mudaram, principalmente o mundo dos negócios no futebol mudou. Hoje há muito mais negociações, há um mercado externo. Né? Ah, você não serve aqui, o cara apareceu como uma revelação, não serve aqui. Ah, mas olha, tem um time de Portugal que quer. Lá serve. Então hoje talvez também durasse menos, porque existem mais convites para você, tá, mais possibilidades de negócio. Entendi. Né? Entendi. Ah, mas não tinha a China forte. Não. Não tinha os Estados Unidos forte. É, hoje até os Estados Unidos. Nem, né, a Ucrânia era tão... Que leva, né? É. O leste europeu lá. Por exemplo. Mas ô Henrique... Esqueça que agora... o Raí naquela época mesmo... Que, quando apareceu, chegou a servir até a seleção brasileira. E o Raí jogou na Ponte Preta. Chegou a jogar na Ponte Preta. Lembra ele no Botafogo. Eu vou pegar, né, aqui a carreira dele aqui pra você ver que jogou até na Ponte e chegou a servir a seleção brasileira. Antes de São Paulo? Sim. É mesmo? Sim. Eu acho que eu não tô enganado, não. Porque a minha memória não tá falhando, que eu tô ficando velho, né? Não, a gente tá, minha memória. Precisa tomar fósforo. Pra tomar ferro, né? Deixa eu ver aqui. O Raí, né? Raí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Os times que ele passou, né? Vamos ver aqui que time que ele passou. Acho que o Alê, ele sempre traz uma folha do Raí com fotos, etc. De 84 a 87, jogou no Botafogo. Isso. Tá? Foram 38 jogos, 10 gols. 86, que foi o meio tempo aí, né? Foi um meio tempo. Ele foi emprestado à Ponte. Isso. Jogou na Ponte 28 jogos. Isso. 10 gols também. Jogou bem, hein? Uma boa artilharia, vê, Se no Botafogo ele jogou 38, fez 10, na Ponte ele jogou 28, 10 jogos também, mas 10 gols. E aí sim ele veio pro São Paulo, de 87 a 93. Isso. Aí foram 393 jogos com o São Paulo, com 128 gols. Você vê, ele chegou em 87. Foi até 93. E até depois 90, foi em 90 que a coisa aconteceu. Aí foi pro PSG, né? Foi em 93 até 98, quando ele voltou pro São Paulo naquele jogo. O Raí foi o primeiro jogador a colocar o Paris Saint-Germain num patamar de expressão. É verdade, o Paris Saint-Germain era um time meia boca, né? Não, é um time recente, o Paris Saint-Germain. Ele é da década de 70, se eu não tô enganado. Você tem razão, Sombra. Ele jogou na seleção 87 e 98, tá? Nesse meio tempo, talvez, ele jogou. Primeira convocação jogou 51 jogos. A primeira convocação em 87. 87. E se eu não me engano, não foi porque ele era jogador do São Paulo. Não, ele tava. Não sei, porque em 87 ele tava no São Paulo. Mas também marca que 87 se Botafogo. Ah. Deve ser meio tempo ali. Bom, ô Henrique. Tá com medo da Ponte? Não lembrava que jogou na Ponte Preta. Olha, sinal pra domingo, hein? Ia falar da Ponte Preta. Corintiano no ar e começamos a falar de Raí. É palmeirense. Ah, é palmeirense. Chupa. Tá em choque ali, ó. Não xinga o cara, não, hein? Tá em choque. Calma, o rapaz é. Não, desculpa, é que o Raí também dava pau no Palmeiras. Tem boa, o rapaz tem boa. Ser corintiano é uma dádiva, o rapaz tem boa índole, não começa, não, hein? Ser corintiano é uma dádiva, não é esse prego, não. Conhece pai e a mãe, viu? Ser corintiano é uma dádiva. Viu? Ser corintiano é uma dádiva, cambada de mula. Cambada de mula. Ô Henrique, tá com medo da Ponte? E agora não. Ponte, hein? E aí? Você não tá assustado que nem os outros caras aí? Não, vamos ganhar lá aqui. Vamos ganhar lá e cá, Matias. É barba e cabelo. Já falei, pode marcar aí. Barba e cabelo, vamos ganhar lá e cá. Fazer barba, não. Não vai ser fácil. Mas pelo menos tem condição de ganhar lá e ganhar aqui. Alê, o técnico você da Ponte tá falando a mesma coisa. Você como um cara que é mais ou menos... Tá se borrando, Palmeiras. Você como um dos grandes analistas do futebol... Muito obrigado, muito você obrigado. Você que é um cara que traz consigo números, você que mistura um dom de PVC... Nossa. Prêmio ACESP. Você que é prêmio ACESP... 2016. Você que reúne um pouco das melhores qualidades dos grandes profissionais do jornalismo esportivo desse país. Quem que é isso aí? A gente vai entrar agora? Você é o cara, porque... É convidado? E pro Estádio 97 a gente só contrata pessoas assim. Foi o Mota, agora você. Ah, o Ale é contratado? Caraca! Desculpa. O Ale é contratado? O Ale é contratado. Você vai querer deitar também? Deitou, hein, Ale? Deitado, o ouvinte deitou em você. Vamos falar mal do Rude, pô, que não tá aqui. Falar bem da gente e mal dos que não tá aqui. Não, categoria estranha no Ninho, nesse momento, é Benjamin Bach, Rude e Landus. Tá pau a pau ali, não. Ali você não sabe quem que vai ser. Mas fala aí, Não, mas queria perguntar pro Ale. Você vê dificuldade... Tudo bem, eu sei que você vai ver certa dificuldade. Mas essa dificuldade toda que alguns plantam ou na hora H vai valer que o Palmeiras tem muito mais time e vai atropelar a Ponte. Não, eu acho que o Palmeiras vai ter muita dificuldade, barra não ganha lá. Porque tem um outro fator aí que a gente tem que levar em consideração. Por mais que hoje a medicina tenha avançado muito, o trabalho de fisioterapia seja foi desgastante intenso, o desgaste, jogo, né? Foi uma, esse jogo, né? Ah, um jogo que demorou 8 horas. Acabou, acabou a novela Malhação e não acabou o jogo. Os caras estão em recuperação ainda hoje. Então, assim, eu acho que o desgaste, não só físico, mas também mental, psicológico, foi muito grande. E a Ponte vem babando, né? Tanto que o Palmeiras deu folga pro jogador. E a Ponte tá descansando, né? Descansando, né? E o Palmeiras treinando. Deu folga pros jogadores hoje, porque falou que tá tão cansado, não adianta fazer mais nada. Por exemplo, o trabalho específico para esse jogo. Quem você acha que se preparou melhor, a Ponte Preta ou o Palmeiras? Ah, Ponte Preta, né? Fisicamente. Tá descansando? Fisicamente. Tá pensando desde a semana passada nisso. Fisicamente. Mas eu já ouvi muita gente falar isso aí. Muito time que eu vi. Ah, descansando, quando chega lá na hora, toma. Não, claro, o Palmeiras é melhor. O Santos agora. O Santos agora, não jogou. E pegou a Ponte e perdeu. Não, eu acho até que... Eu não acho, é, Sombra? Acho não, tenho o certeza. O Santos não jogou meio de semana, né, mano? Na boa. Foi lá e perdeu pra Ponte. Ô, Domênico, esse negócio de parte física, cara, na hora que começa o jogo, eu acho que vai pro vinagre. Porque é um momento de superação. O jogador, ele vê aquele estádio lotado, ele sabe que é jogo decisivo. O cara vai pro arrebento, ele tudo vai pro nada, né? Lógico, cara. É, daí vai pro arrebento mesmo, literalmente, né? Mas arrebenta a coxa, arrebenta a panturrilha. Eu pondero muito isso daí, Sombra. Diga, pequeno amigo Leitão. Queria fazer uma pergunta pro Ale. Opa. Ué, mas pro Sombra ou pro Ale? Ah, mas o Sombra é o patrão aí, né? Não, ele tem que mandar. Que é patrão? Para com isso. Viu a final do BBB ontem, Ale? Vi. Emily, né? O que você achou do cabelo do mestre Lulu Santos? Você viu, rapaz? Ah, ele foi cantar lá? É, foi o... Mas a Emily é aquela que brigou com o cara lá que ganhou? Isso, meio que agressão e tal. Ganhou. Ah, é? É, o cabelo tava do... Tava na cara que ela ia ganhar. Tava, né? Meio, né? É? Mas o cabelo do Lulu Santos teve parecia cabelo de vudu. Teve tudo certinho, não? Sim. Eu não sei. Se... Não, não sei, não fiz a auditoria. Os caras falam que tem, né? A gente tem que acreditar, pô. A partir do momento mas que ela ganhou. Acredito. Agora, a amiga do... Mais. Amiga do RG... Ah. A tia Zona lá ficou com 1%. Ah, a velhinha, tem uma velhinha. É o sex symbol da RG. Já ficou em terceiro lugar logo de cara. E a outra ficou com qual? Qual foi a diferença? Qual que foi a outra? Eu não vi, você viu? Foi 48 a 58. É, a Vivian. Tá. Nossa, com 48 a 58 não existe. Não sei, foi por aí. Não. 48 a 58 não existe. Mas não foi isso. A matemática tá boa, hein, velho? Não. Eu sei que o total de votos... A Silma teve 1%? Não, acho que foi um pouco mais de 1%. Acho que foi 2 e pouco. A outra teve 40%, a segundo colocado 40%. 46, não foi. E a vencedora, acho que teve... 58. O nome do ouvinte é Roger Flores? Não, porque agora eu confundo. É. Ei. Então tá bom. Esse total Henrique... de voto foi 140 milhões. Bom, Henricão, mas não deita, velhinho, não deita em mim, não, né? Manda aí o teu placar, o Ponte Preta e Palmeiras, que é lá, né? Quando é lá, é vai Ponte Preta. Vai ter 2-1 pra Ponte o primeiro jogo. Vai ser 2-0, né? Não, caraca. Primeiro. Primeiro. E o segundo? 3-0. Pra Ponte. É, aí sim. Não, mas aí ele tá dando o placar, mano. Quando joga o primeiro, aí vem Palmeiras e Ponte. Se é 3-0, agora, é, não sei. É pro cara, o jogo não, contra sabe? O Peñarol. Não sabe. O jogo contra o Peñarol é quando? Ah, não, 26. É depois do. Libertadores agora é o ano inteiro. Por exemplo, o Palmeiras vai jogar com a Ponte agora, 16, e joga com a Ponte Preta antes do jogo do Peñarol. Aí pra vocês. Joga, beleza, Peñarol, joga com a Ponte em casa e viaja. O Palmeiras joga com a Ponte que 23, né? Que é domingo? Ou eles vão fazer sábado, domingo ali? Vai ser sexta, não é? Sexta ou sábado, por aí. O que, o Campeonato Paulista? Não, mano, o outro, o da volta lá, já tem marcado? Já, da Ponte já tem. É o sábado, 9 horas, né? Não, o Palmeiras ele joga no domingo, só que é à noite. O Corinthians joga à tarde. Sábado. É sábado? Ah, é sábado? Tá marcado. 22? Formar, né? 22, então. Mas você tem que formar, saber, né? Então, o Palmeiras joga 26, o Peñarol. Eu sei do meu time. Meu time é domingo que vem, 22. Não nesse agora. No outro é 4 da tarde. O Palmeiras joga sábado à noite, né? Sábado à noite. Aqui no programa, a gente não tem muita intenção de colocar situações adversas. Sábado, 7 da noite. Vocês acham que uma possível eliminação para Ponte afeta na sequência o jogo para o Peñarol? Acho que não. Não. Que não. Não afeta nada, não. Não que eu falar. Imagine que possa haver essa hipótese. Imagina. Mas a gente tem que colocar todas as hipóteses. Vai afetar se o São Paulo perder quarta que vem pro Cruzeiro aí pro Rogério. Por que, né? Que vai afetar? Aí afeta. Essa cultura do seu time aí, gente. Olha lá. Nós não estamos na Libertadores. Tá com medo de pegar a gente na final. Só pra não deixar passar, então é sábado, 7 da noite, Palmeiras e Ponte no Allianz Parque. No Allianz, já deve ter até ingresso vendido, né? E contra o Peñarol lá é dia 26 de abril. É. Então é depois. Então tá bom, Henrique. Quer mandar um abraço aí? Manda. Merchan. Manda. Merchan. Manda. É, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aí ganhou um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. E só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Olha aí, hein? Aí, mano, garantiu um kit bacana, hein? Desodorante Extreme. Um kit bacana, como diz o... E como faz pra pegar aí? Três Jesus. Você pega um ônibus, carro. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Qual o número? Não ouvi. 1439. Você pega o metrô. Nono andaime. Tá bom? Cuidado pra não entrar no, ali na, no médico ali, ficar fazendo os exames que não precisa. É do outro lado do corredor. Tem do outro lado mesmo os exames ali. É. Então, tá bom. Verdade, o cara bateu a cabeça aqui e quebrou a porta. Quem que bateu a cabeça? Você está no quinto ontem? Aonde? Aqui na rádio aqui. Não foi, a porta não quebrou. Do lado ali. Não, tô sabendo não. Tô sabendo. O cara foi entrar ali, não viu a porta de vidro, tava fechada, aí bateu a cabeça e quebrou a porta. Não. Bom. A porta. Pô, mas você lembra quando era o consulado da Bolívia? Era ali, nossa, enchia. As moças traziam os bebês e trocavam fralda na porta do Zé. É verdade, mano. O Zé ficava louco. O que é falar com você, mano? E pior que tinha guerra de fralda suja aqui de vez em quando. Ah, você lembra? Que nojo. Oi, fala, velho. Diga. Que jogo vai passar domingo na TV? É, domingo que vem, Corinthians São Paulo, 4 da tarde, chupa. Não, Palmeiras, não sei. Palmeiras, quem não sabe? Palmeiras. Já deitado Corinthians agora, passar na TV. Deitou em você. Peraí, deitou nada. Deitou, o Corinthians vai passar na TV, na minha TV o Corinthians passa. Na sua TV. Corinthians passa na TV. Ah, tá, não, você não perguntou nada. Você falou que jogo vai passar na TV, passa Ponte, Palmeiras e passa São Paulo e Corinthians. Então tá bom. Henrique, um grande abraço pra você, meu velho. Tamo no momento sem parar, tá bom? Tchau. Valeu, vamos lá. Segundo ouvinte a participar do Momento Sem Parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marlone, pra falar a verdade. Alô? Oi? Alô? Quem fala? Josi. Oi, Josi, tudo bom? Tudo bem. Josi do quê? Josi Ellen Londres da Silva. Ó. Oh. Londres da Silva, hein? Quantos aninhos você tem, Josi? Ouvinte internacional. Ah, 28. 28. E o bairro que você mora, qual que é? Tem voz aveludada. Eu moro em Brascubas. Brascubas, Mogi, não é Mogi? Oba. Isso, Mogi das Cruzes. É Mogi, amigo. A cidade do radar, tem um radar pra cada cidadão ali. Vixe, Maria, ali é complicado, hein? E acho que é 10 por hora o limite, né? Porra, ali tá complicado, né? Não, 10 na via expressa. Na via expressa. Se for no local, é 5. Você anda mais rápido dentro das mediações lá do Bourbon. É velocidade de estacionamento. É. No Bourbon você anda mais rápido que lá no Mogi. Eu acho um absurdo esses estacionamentos com quebra-mola, cara. É? Pô, cada 10 metros tem um quebra-mola. É, pior quando você não vê, né? Nossa, você não percebe, não presta atenção. Ah, oi. Passa com tudo. Ô, Josi, e o time? Corinthians. Ah, Coringão. Ô, Josi. Oi, mano. Você gosta de futebol? Você acompanha sempre ou você só tá ligando aqui porque você gosta de nós, integrantes do Estádio 97? Não, eu gosto de futebol, acompanho sempre o futebol e o estádio também, claro. Que bom. Você acha o mano bonito? Ah, é que bonito. Você, se o mano fosse solteiro e você... Vamos supor que você ganha um prêmio da energia. Tipo o quê? Não sei, de repente ela fala aí da Bozano, fala do McDonald's e ganha os prêmios. Tá. Aí ela vem buscar. Aí ela vem aqui às 5 horas da tarde, horário limite, fala, não, vou lá, porque de repente o mano vai estar chegando. Tá. Eu já tive aí. Ah, você já teve aqui? Mas aí, continua. Do aí Outubro Rosa. Ah, você foi estranha? Foi. Ela foi estranha, já. Ah, que legal. Bacana. Até fiz um bolo. Tá vendo? Eu lembro. Você que é a moça do bolo. Eu lembro, Josi. Então, Josi, seja sincera. Se naquele dia você soubesse que o mano tava livre, livre e solto no mercado. Imagina. E você... Tô casado. Não, eu falei, se você tivesse... É união estável já. Você tentaria algum investimento? Você chegaria nele, aplicaria um papo, tipo assim, pô, vamos falar de proteínas e aminoácidos. É. Um chaveco. Proteínas e aminoácidos. Proteína e aminoácidos. E aí? Você faria ou não? Olha, proteínas e aminoácidos não é muito meu departamento. Ah, é? Acho que o assunto teria que ser outro. É, Corinthians seria problema. Melhor. Aí vocês poderiam falar de Corinthians. Vamos falar de Corinthians, então. Véio. Ô, Josi. Oi. É, o Corinthians, ele tá agora calando a boca de uma série de antes aí que... Chupa antes! Mas é verdade, desqualificavam o Corinthians, essas pessoas aí, elas vão ter que engolir a seca. A imprensa no geral, a imprensa é antes. Mas vocês chupam antes ou depois? É, vá pro inferno. O negócio é o seguinte, Josi, pra esses desqualificados aí que estavam aí tirando o Corinthians, falando uma série de bobagens a respeito do nosso time, agora os caras estão tendo que engolir. E o Corinthians, ele vem de uma sequência aí de jogos, vamos lá. Laú, o segundo tempo, o Corinthians jogou bem. Tanto que abriu 2-0 aí, praticamente liquidou aqui no jogo de ida, classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Pegou o Botafogo, o Corinthians aí ganhou de 1-0, fez o dever de casa e avançou para as semifinais do Campeonato Paulista. Só faltava você falar que jogou bem também. E agora na Copa do Brasil, pegou lá o Inter de Porto Alegre, que é o Inter de Porto Alegre, que tem lá da Alessandro, Nico Lopes, tem o Brenner. Série B, né? Não, série mas B, é um time de Série A. É, inclusive com jogadores de qualidade que muitos aqui já disseram que vai disputar a Série A, não? Times. Não, não. Ano, não. Mas o ano que vem volta. O ano que vem volta. Outro ano. É, então, ô Josi, o Corinthians foi lá e arrancou um empate de forma heróica e poderia ter vencido se não fosse aquela tiriça do Giovanni Augusto. Como você está analisando o Corinthians diante do que você está vendo e a sua expectativa para o decorrer do ano? Você acha que o Corinthians ele briga por títulos? Você entende que esse ano é um ano sabático, que o Corinthians vai estar montando um time para disputar forte ano que vem? Qual que é a sua expectativa? Olha, já foi bem pior a expectativa. A gente achou que ia sofrer muito mais do que estamos sofrendo, na verdade, né? Sim. Porque todo mundo falava muito mal, porque é um time muito ruim, os jogadores são limitados, e o Corinthians está botando jogadores que vêm surpreendendo, principalmente o Guilherme Arana, que vem jogando muita bola. Tem o Jackson entrando em forma. Eu acho que dá pra esperar, dá pra ir pro título sempre e pensa pra vencer a Sul-Americana, o Campeonato Paulista, que agora provavelmente vão ser clássicos. Vai ter agora na semifinal, e de repente até um clássico na final. O Corinthians vem muito bem nos clássicos. Uhum. Eu acho que dá pra ir ganhar assim, não tem muito o que dizer. E caso não ganhe, é como o Carilli disse hoje. Ninguém vai poder cobrar nada do Corinthians, porque se era sempre a quarta força do estado, já chegamos entre os quatro, já atendeu a expectativa. Daqui para frente, o que conseguir é crédito, é coisa melhor, mas acho que está melhorando e dias ainda melhores virão. Eu concordo contigo, plenamente. E domingo temos um jogo aí de semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi. Temos o retorno do Jadson e do Jô. E o Casim também volta, só que o Casim é opção de banco. E aí, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Eu acho que o São Paulo vai vir com muita vontade, porque perdeu para o Cruzeiro e vai precisar desesperadamente do resultado. Numa dessas, se o Corinthians consegue um gol num erro do São Paulo, porque quando o time vem com muita vontade, acaba errando com mais facilidade. E se o Corinthians conseguir um gol no começo do jogo, acho que dá para vencer bem. Olha. Uns 2-0. Mas, caso não seja assim, pelo menos 1-0, 1-1, a gente traz de lá para cá. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para você e pro Mano também, né? Esse é o jogo que o Corinthians tá querendo? Esse é o tipo de jogo? Porque o São Paulo em casa, ele tem que sair pro jogo. Sim. E o Corinthians, ele gosta desse tipo de ficar esperando, né? É. Pra poder sair. Esse é o tipo de jogo que eles vão... Você acha que é isso que espera esse jogo? Eu acho que sim. Agora, o São Paulo e o Rogério falou sobre isso depois do jogo contra o Cruzeiro. Não vai mudar a sua característica. Ele vai pra cima. Vai continuar querendo propor o jogo. Que é tudo que o Carilli não gosta. Embora contra o Internacional, é bom que se diga, para mim foi a melhor partida como visitante do Corinthians no ano. E não jogou mais. E mesmo sem o seu principal articulador, que é o Jadson. Mas a cara do jogo, o desenho do jogo, deve ser o São Paulo com mais posse de bola e o Corinthians que defenderam um pouco mais. Qual palpite para esse jogo, Alex? Tem? Eu vou de 1-1, tá bom? 1-1? É. Tá. Agora você foi antes. Eu sei ali. Que o assunto. O retrospecto tinha que ser no mínimo 3-0 Corinthians. Não, ele foi isso. Verdade, ele foi antes São Paulino. Antes São Paulino. Só algumas informações que são pertinentes ao clássico. O Bufarini não joga. O Araruna. Então acho que agora o São Paulo ganha. Agora ganha. O Cueva treinou. O Cueva disse que joga. Os médicos falaram: está na mão da comissão técnica decidir a escalação. Então eu não sei se o Rogério... Acho que pode começar no banco, né? E se precisar, põe o cara, ou não? Pode ser que sim. Pode ser. E o Edmar, lateral esquerdo, que teve uma contusão logo que chegou. Não sabiam se havia um prazo no momento, era uma contusão até um pouco inédita. E o Edmar, lateral esquerdo, já começa a treinar com bola também, então já passa a estar à disposição do técnico. Eu sei que o torcedor do São Paulo talvez não goste disso que eu vou falar. Mas o confronto do Campeonato Paulista agora, depois dessa naba que tomou no Morumbi, parece mais importante, parece mais real, né? Parece que a prioridade... É a prioridade de ter que virar o Paulista. Porque é o menos difícil, né? Vamos dizer assim. Ó, durante o ano a gente tem sempre muitos jogos que falam assim, nossa, esse é o jogo do ano. Domingo, pro São Paulo, é o primeiro jogo do ano do São Paulo. Entendi. Esse jogo, ele pode determinar quais são as vantagens psicológicas que o São Paulo vai ter, inclusive, para jogar contra o Cruzeiro. Que é agora, na quarta. Exato, porque quando você ganha moral, se você ganha uma partida e ganha moral... E ganhar de um rival é... Você tá ganhando do rival, você tá levando pro segundo jogo uma possibilidade de chegar mais facilmente à final... Você tem uma vantagem. E você leva as chances maiores, ainda que menores, mas diante de um retrospecto pior da derrota de ontem, você leva um pouquinho de alento pro jogo contra o Cruzeiro. Olha, vamos lá, ganhamos do Corinthians. E vai no embalo. Então, se antes você tinha 5% de chance de virar contra o Cruzeiro... Você já começa a aumentar um pouquinho. Você passa pra 12,75. Ah, entendi. E fora que no ranking das possibilidades de dar uma volta olímpica nesse ano de 2017, o Campeonato Paulista está em primeiro lugar como menos difícil para o São Paulo. É a competição menos difícil. Não, porque o São Paulo vai ser campeão brasileiro. E a Sul-Americana, não? Não, acho que depois, eu acho que em segundo lugar agora Sul-Americana. A Copa do Brasil é azedada. Mas acho que a Copa do Brasil pode ser a mais difícil do que Sul-Americana. Eu acho que a Copa do Sul-Americana é mais fácil. Mas não tem a dúvida. Sul-Americana tá em segundo. Primeiro Paulista. Segunda de facilidade, quer dizer. Isso. Né? Sul-Americana. Primeiro lugar Paulista, segundo lugar que é Sul-Americana. E Copa do Brasil é sorteio. Então você, por exemplo, vocês concordam comigo que o São Paulo Cruzeiro poderia ser uma final? Não porque o São Paulo já tem futebol de finalista. Mas São Paulo e Cruzeiro são times com cara de final. Entende? É, eles são times grandes. Exato. Mas a parada é a seguinte, vocês estão analisando só o lado positivo. E se toma uma traumitada? Por isso que eu tô falando, mano, que domingo é o jogo do ano. Então. Porque se ganha, levanta a moral. E se perde, toma traumitada. Aí eu acho que vai Copa do Brasil e Paulista vai tudo num bolo. Então vai lá, qual o placar? Eu acho 2-1 Corinthians. Mano, 2-1. Pra mim, o placar mais natural no domingo, diante das circunstâncias, é o empate. Igual a Lê, você ficou. E aí, Mota? 3-1 pro São Paulo. 3-1? Ele acredita nisso. Ele não acredita. Eu lembro do 4-0. Ele quis fazer medinha agora com a torcida. Do 4-0. Quis fazer medinha com a torcida. Eu lembro do 4-0. Grava aí, produção. Ele acreditava também. Tomou 4 e ficou quietinho. Grava aí, produção. Qual o placar do jogo? 2-1 Corinthians. 2-1, concorda comigo, é isso aí. Então tá bom, Josi, quer mandar beijo pra alguém? Que é o momento sem parar? Vamos lá. Eu quero ir na torcida do Sky de 97. Boa, garantiu sua vaga, Corinthians e Inter, hein? Só que é o jogo da Copa do Brasil, tá bom? Contra o Inter. Isso. Uhum. Você tem que estar às 6h30 no Hotel Pestana, Rua Tutó, é 77, tá bom? Não precisa falar o nome do hotel, não. É. Tá bom. Só dá o endereço. Tá, Rua Tutó é 77, tá bom? Tá bom, quero fazer uma missão também. Diga, pode fazer. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou o par de vouchers da Mega Oferta McDonald's. Só gozando o micro funciona 3 vezes mais proteção e diversão. Me garante, mas tá valendo. Vai usar o primeiro desodorante na vida, hein? Respeita o ouvinte aí, o seu cretino. Ô, juiz! Respeita o ouvinte. Ô, juizão. É que ele não gosta, né? Então ele maltrata a mulher. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Beijo, Josi. Obrigado, viu, Josi? Tá, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Um beijão, até mais. Tchau, tchau. Este é o Momento Sem Parar, a terceira ouvinte agora, né? Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Malone. Tô sabendo que... Malone. Vão tirar esse toque do Marlone aí, segunda. Tem que tirar. Marlone vai deixar saudades aqui. Vai deixar muita saudade. Alô. Zero. Consegui, baralho. Boa. Quem é? Alguém com par de dois. Vanessa Marques da Silva. Como? Vanessa Marques da Silva. Vanessa Marques da Silva. Quantos anos, Vanessa? 27 anos. É que a voz é grossa mesmo. Não, mas ninguém, ninguém falou. Não, ninguém falou, mas nós olhamos um pra cara dos outros. Mas um olhou pra cara do outro, vamos falar a verdade. Olhamos, sim. Eu senti. Você sentiu? Eu sou... O Bá falou, eu não olhei nada, não tem situação, não. O Bá falou, você também. Ficou, olha, ficou uns 2 segundos de silêncio. Ficou aquele vácuo. Ficou um suspense. Acho que ela fica tomando as bombas do mundo. Eu acho linda a voz assim, eu acho que... Você gosta? Você gostou? Você tá tentando me seduzir, sua louca, Vanessa? Ah, Ale... Olha a dona encrenca ali. Sim, daqui a pouco ela já vai mandar um recado. Mas, Vanessa, e quantos anos você tem? 27. Ah, 27, já falou. Mas sua voz é assim, oriunda de anabolizantes ou não? Mas nunca. Gosto do mesmo que você gosta, mas nunca. Então você nunca toma uma bolinha? Jamais. Nada? Não, você já fez jamais, não é com ela, mano. Você não viu ela falar? Não, anabólica, sim, pá. Não, você já fez o xixi igual ao arco-íris, mano? Não, por enquanto não, viu? Não, eu já tive épocas, hoje não, hoje eu sou um atleta de Cristo. Vanessa, qual que é o bairro? Eu acho que pelo histórico tem mais possibilidade de sair com a Lê, hein? É verdade, hein? É. Qual que é o... Você curte o Alê? O quê? Você gosta do Alê? Você curte o Alê assim? Barrigudinho? Não. Acho ele engraçadinho. Engraçadinho. Engraçadinho, é. Sombra, o que é engraçadinho? Ah, mas o Alê é um cara engraçadinho. Mas o que é engraçadinho? Engraçadinho é um feio ajeitado. É um feio bacaninha, é um feio simpático. Tá bom. Feio aí mesmo. Outra, né? Instruído, preparado, fraco de feição, mas compensa na instrução. Fraco de feição, velho. Deitou agora, hein? É Vanessa, o Alê é judiado, você tem razão. É. Não, o vídeo é ruim, mas o áudio ajuda. Pô. É. Ajuda. O áudio. Tá não, bom. E que voz, né, Alê? Olá, uma olá. Voz imponente também. Agora a mina deitou, hein? Agora tá deitando, hein? Agora a mina deu uma deitada no Alê. Vamos falar de voz, né? É porque o Alê é meu preferido. Obrigado, eu também gosto muito demais. Agora, que time você torce, ela falou? Não. Faltou o bairro. Ah, faltou o bairro. Mas antes, qual que é o bairro? Opa, qual o bairro? Vila Mirante. Como? Bah. Vila Mirante. Bah. Vila Mirante, ô Benjinha. Será porque que tinha um mirante lá? Não sei. Eu tô dando. Ô, mano. É. Então tá bom. E o time? Será que tinha um mirante lá? Qual o time? Que isso, né? Timão. Ah, Coringão. Xiii. Ô, Vanessa. Opa. O Corinthians tá te surpreendendo até agora ou você já esperava que o Corinthians poderia dar uma ressurgida nos campeonatos que tá disputando? Não, pelo contrário, mano. Tá me surpreendendo bastante, viu? É. A minha expectativa era, assim, péssima. Principalmente, apesar, né, do trabalho do Carilho, o histórico dele com o Tite, com o Mano, a minha expectativa não era boa, porque ele é bem retranqueiro. E também, né, a qualidade técnica do time, não há muito o que se esperar, né? No entanto, acho que o time está se superando. Tem ainda um pouco de dificuldade tática, mas se esforça, consegue manter bem, eu acredito, nesse aspecto. E por causa disso, tá conseguindo, né, enfrentar bem aí os desafios, né? Principalmente os clássicos, que a gente sempre tem uma expectativa de que vai levar paulada, mas o Corinthians vai lá, segura bem e acaba superando as expectativas no geral, né? É, uma hora para. Mas, ô Vanessa, você entende que o Carilli é de fato retranqueiro? Ou ele tá usando as armas que ele tem? Porque se ele começar a jogar de forma mais ofensiva com esse time... Ele pode deixar o time muito exposto. E pela carência de jogadores ali com uma alta qualidade, o time pode começar a sofrer gols e, consequentemente, perder partidas. Você não acha que ele começou a fechar a casinha justamente para depois começar a arrumar o meio-campo e o ataque? Primeiro fala, ó, não vamos perder a partida. Depois a gente começa a pensar em criar jogadas e, consequentemente, vencer. Porque o Corinthians, pelo time que tem, se fosse um elenco mais qualificado, eu até concordaria com você em não jogar dessa forma. Eu até citei o Cruzeiro agora há pouco, que tem um elenco aí mais qualificado do que o Corinthians, e adota esse perfil mais defensivo, de explorar contra-ataques. Mas o Corinthians, eu acho que ele tá fazendo realmente o que ele pode. O Carinho, se ele jogar de forma mais ofensiva, ele vai abrir demais o time. Não, até aí com você eu concordo, sim, mano. Só que já teve situações do Corinthians tá jogando melhor, do Corinthians ter a possibilidade de matar o jogo e não sair, continuar na retranca. Então, por um lado, eu acho que mesmo que o Corinthians tivesse um time mais técnico, eu acho que, pela característica, o Carilli não iria avançar tanto. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta do bem. Imagina. Não é maldade. Não, vindo não é de maldade. Você, nada é do bem. Ah, que coisa. Mas... Falou de coração. Não. Mas que é Libertadores ali. Pré-clássico tem que levantar a sola, velho. No meio do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians perdeu o Tite. Sim. E, na sequência, o Corinthians manteve até alguns bons resultados, de maneira que ainda estava naquela briga por vaga da Libertadores. Certo. Eu lembro aqui o nosso estranho no ninho, o Benjamin, falando... ele falou assim, amigo, mas tá ganhando, mas tá indo, hein? Ó, tá vendo? Tão criticando, mas tá ganhando, esse tá ganhando. Sempre que ele faz. E ganhando com contagens mínimas, né? Bem na, depois da saída do Tite. Verdade. Contra adversários mais frágeis, né? Contra adversários... Bom, mas na Campeonato Brasileiro. E se mantendo na briga por vaga na Libertadores. É ruim o time, o trabalho é ruim, mas tá ganhando, tá ganhando. É, depois descambou, não rolou, começou a perder, jogou mal, perdeu a vaga e etc. E tal. Você acha que existem diferenças entre aquele momento e esse, de maneira que possa evitar, por exemplo, hoje a gente vai falar o quê do Corinthians? Ah, tá na retranca, porque ofensivamente não joga bem, não sei o que lá. Amigo, mas tá ganhando. Tá na semifinal, amigo. 1-0. Mas o que tá ganhando? Né? Diria o nosso estranho no ninho de Genópolis. Aí, vocês acham que existe alguma similaridade de momento e possibilidade de chegar no Campeonato Brasileiro com adversários mais complexos? E aí, amigo, a coisa piorou mesmo. Vocês acham? Responde você primeiro, Vanessa. Não, eu entendo que o momento é semelhante na questão de placar. O placar continua não sendo elástico. Mas eu acho que o momento não é tão semelhante porque na saída do Tite foi um desgaste, sim. Tinha uma questão também de desmonte de time, saídas importantes. Nesse momento eu já vejo um pouco diferente. Eu vejo o time pegando mais entrosamento, a molecada também chegando e começando a ter oportunidade. Então, acho que nesse sentido é um momento diferente. Pode dar tudo errado? Claro, claro que pode dar tudo errado. Assim como pode dar errado para a Palmeiras na Libertadores, assim como pode dar errado para o São Paulo agora, e parece que já está dando, mas eu acho que tem possibilidade ainda de conseguir. Então, no fundo, eu acho que pode dar errado para todo mundo, a menor possibilidade de dar errado para o Palmeiras. Mas eu acho que o Corinthians tem sim uma expectativa boa, até porque é muito do que a ouvinte anterior falou, é o que o Carille disse. Pela expectativa que tinha, o Corinthians já está fazendo além. Então, o que vê agora é lucro. É, tem uma diferença importantíssima do momento do Corinthians no Brasileiro do ano passado para esse momento, que é o Carille, que é bem melhor que o Cristóvão Borges. Entendi. Começar por aí. Agora, esse elenco me parece com um pouco mais de vontade, né? Sim, eu queria fazer uma pergunta para Van, e principalmente para o senhor Maurício Borges. Van. Olha, agora vai levantar a sola também, olha lá. Tá na mão. Para o senhor sentindo. Maurício Borges. É. Porque ele fica aqui todo o programa. É. E eu ouço muito o senhor Maurício. Eu tô sentindo que acho que o Ale vai deitar. Eu admiro. Falando, admiro. Exaltando aí o Cristiano Romero. Falando da importância do Jô nos clássicos. Sim. Falando do Magic Jadson. Sim. Rodriguinho. Sim. O Arana entre os melhores. Vai. O Pablo maravilhoso. Pô, a maldade dele. É o Barcelona, velho. É o Cássio, queixada lindo, todo mundo. Queixada. Ah, o Maicon, o Gabriel. Certo. E aí depois ele vem falar que o Corinthians só pode jogar dessa forma cautelosa. Ora, não existe uma contradição no discurso do senhor Maurício Borges? Essa resposta é muito simples, Vanessa. O negócio é o seguinte, vamos lá, por partes. Não, não, posso primeiro? Oi, claro. Pode ir lá. Já dá a primeira solada que depois eu enterro. Vamos ver se desvolta. Mata, não é nem questão de solada, não. É porque assim, eu entendo a colocação tanto do Mano quando ele diz essas coisas, assim como do Alê quando questiona. Eu entendo que, quando o Mano fala essas coisas, primeiro está se baseando em resultados bons, não são resultados excelentes, mas são bons resultados, e no sentido de valorizar sempre o patrimônio do clube. Fanfarrão não. É isso aí, Vanessa. Estratégia. É valorizar. É comentarista de resultado barra empolgação. É. Basicamente. Não. Menos, Ale. Nossa, já tomou uma jorrada, mas continua, Vanessa. Vamos lá. E resumindo, eu acho que, como eu tava dizendo, o time não tem aquela qualidade técnica toda. Tirando, eu acredito que tirando o Jadson. Jadson eu acho fora da curva no elenco. Esse mesmo. Acho ele fora da curva no elenco. Romero, que vocês tanto falam, o moleque não é tudo aquilo? Não, o moleque não é tudo aquilo. Agora, o moleque faz tudo aquilo que o restante do time não faz. Então, jogada, só por isso, nossa, só por isso, já faz uma diferença danada. Sim, ele tanto joga mal, que ninguém mais faz. Aí, não, mais uma vez, o senhor Alexandre mostra garra, o recalque dele. Não, mas é que tradicionalmente os corintianos adoram jogador que tem muita garra. O negócio é o seguinte, você terminou, Vanessa, ou você gostaria de acrescentar para eu poder deitar no Ale também? Ai, ai, ai. Não, no sentido é esse mesmo, e outra. Se a questão tem uma contradição, não tem uma contradição, beleza. O problema não é se tem ou se não tem, a questão é, tá ganhando, tá conseguindo, tá se superando, tá indo além já da expectativa. Então pronto, enquanto tiver assim, seguindo, avançando, evoluindo, pra mim tá ótimo. O pior é ficar patinando aí, igual certos times estão patinando com uma ótima jogada e com um esquema tático ofensivo e não sei o que, e por hora tá patinando. Por mais que seja recente, tá patinando. O Corinthians mantendo ali na casinha, tá avançando. É, o Campeonato Brasileiro de patinação agora. E agora ela deitou no senhor e o senhor ficou sem argumentos. Inclusive, eu gostaria até de complementar. O negócio é o seguinte: o futebol ele é movido por uma palavra, objetivo. E o objetivo no futebol é vencer. O Corinthians, Domênico Gato, ele não tem dado show, mas ele tem conseguido resultados. Ele tem conseguido vitórias. Certo. O Corinthians, eu não vou brigar contra números. O Jovandovski... Quem? Ele, o Jovandovski. Está brincando. Isso. Ele fez gols em todos os clássicos. Isso. Tá certo? Isso já demonstra a importância do jogador. Fala bem mesmo dos caras para depois isso cair em contradição. Ok, mas hoje eu tô falando bem, porque ele merece que eu fale. O futebol, gente, você não tem uma verdade absoluta. Você não tem que manter a mesma opinião durante o ano todo. O futebol é muito dinâmico, Domênico. Tem momentos que você vai falar bem e momentos que você vai falar mal. Hoje, não dá pra falar mal do Jô. O Jô, em todos os clássicos que ele participou, seu Ale Oliveira, você deve ter acompanhado. Eu concordo. Ele fez gols. Seu Alexandre. O Romero, ele tem sido extremamente produtivo, tanto é que ele não sai do time. Você vê ali outros jogadores que poderiam estar entrando também, brigando com ele, mas o cara, ele entende a disposição tática que o Romero tem, inclusive na parte defensiva, e o Romero não sai do time. E precisa ter jogador assim. Com relação à zaga, que o Ali também fez uma ironia ali, brincando. Não, eu acho os caras bons. Ironizou sim. O senhor falou com um tom jocoso, o seu Ale Oliveira, sim. e o senhor deveria ter revisto o seu argumento. Maurício, porque, errado. Por exemplo, não. O Domênico, o Palmeiras, que investiu um caminhão de dinheiro pra montar um time, certo, inclusive no setor defensivo. Bom, né, o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele tem o mesmo número de gols sofridos do que o Corinthians no Campeonato Paulista. Ou seja, o Corinthians com uma zaga que teoricamente é mais modesta, não teve tanto investimento assim, tomou o mesmo número de gol que o Palmeiras tomou. Então, o Corinthians hoje, diante dos fatos, não dá pra brigar com números. Não dá pra questionar o trabalho do Carille. Por mais que mas a torcida vai pegar no pé de determinada posição. Romero, tem corintianos que não gostam do cara, eu respeito. Mas eu prefiro muito mais o Romero, Domênico Gato, dedicado e batendo a cabeça na trave. Vai falar dos falecidos, quer ver? Do que os outros ali que não fazem questão de jogar. Quem? Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto, enfim. Os mortos. Esses caras. O Corinthians, Domênico, ele tem uma molecada que merece ser inserida aos poucos ali, como já teve ali o Maicon, que tá tendo chance, tá jogando de titular. O Guilherme Arana, que tá jogando de titular. O Léo Príncipe, que muitas vezes o Fagner não pode jogar, ele também joga. Mas você tem ali, ó, dentro do elenco, o Marciel, você tem ali o Léo Jabá. Você tem uma molecada que, aos poucos, o Pedrinho também. Aos poucos, esses moleques, eles vão ser inseridos no time. Você não precisa forçar uma situação. E o cara, ele tá sabendo explorar direito o momento exato pra colocar. Até pra não espanar os moleques, né? Pois é. Bom, você coloca o moleque numa roubada aí no jogo contra o Inter, por exemplo. O moleque vai lá e joga mal, já fica marcado. Não. Então, o Carille, ele tá fazendo aí, aos poucos, inclusive junto com o Osmar Loss, que trabalhou com essa molecada toda lá e conhece os moleques, aos poucos eles estão colocando essa molecada pra jogar de forma gradual. Você não precisa forçar uma situação. E a torcida do Corinthians tá entendendo isso e tá apoiando o time. Quer ver uma coisa só rápido, Dodô? Tá. Quer ver uma bem rápido? Tá. Você me fala, Maurício Borges. Diga, Ale Oliveira. O Cássio é bom? Não, o Cássio é um monstro, é uma referência. Wagner é bom? É bom. Balbuena é bom? É bom. Pablo é bom? É bom. Arana é bom? É bom. Gabriel é bom? Também. Maicon é bom. Também. Jadson é bom. Também. Rodriguinho é bom. Também. Romero é bom. Também. Jô é bom. Também. Então o time é bom, pô. Vamos jogar com a bola. Mas eu falo que o time é bom. Então não tem quem reclamar. Mas peraí. Então eu sou o principal. Mas peraí. Eu nunca questionei aqui a qualidade do time do Corinthians. Vamos ganhar do Brusque. Inclusive, quando ligam aqui falando que o time do Corinthians é limitado, eu vou lá e retruco. Quando falam aqui que o Corinthians é a quarta força do estado, eu vou lá e retruco também, porque eu entendo diferente. Na minha opinião hoje, em termos de elenco, o Corinthians só perde pro Palmeiras. Então vamos ficar com a bola, nego. Não, e posso só fazer um comentário rápido? Rápido, diga, porque é momento sem parar. Vamos lá, Vanessa. Rapidinho. Bom. assim como essa seleção era uma porcaria, não mudou quase nada, com o Tite, olha o que ela tá fazendo. Então, a liderança ali, o técnico, faz toda a diferença. Esse mesmo time, esse mesmo elenco, nas mãos de um cara como o Tite hoje, estaria voando. Só isso. Sim, o Corinthians ele sofreu um desmanche. É, não dá, Ale, pra que você acerte o time do dia pra noite. O Corinthians ainda sofre um reflexo muito grande dos jogadores que saíram lá em 2015. Eu concordo que, por exemplo, eu acho que hoje não dá pra dizer que existe uma quarta força. O Corinthians remontou o time inteiro, mano. Eu acho que existe o Palmeiras acima e os outros três no mesmo nível. Pois é. O Santos, você acha que tá porque no mesmo nível? Porque o Santos, ele tem mais nome. Não tem, não tem, Domenico. Não tá mais... É, se você parar pra analisar, o Santos ele tem mais jogadores com nome e que tem um potencial pra poder estar mais pra cima. Deveria mas não estão jogando. Né? É, não estão jogando. Tá. Você não pode falar hoje que o Santos é melhor que o Corinthians. Você não pode falar hoje que o São Paulo é melhor que o Corinthians. Mas a gente só vai ter uma ideia, é a minha opinião. Aí só vai ter uma ideia absoluta. No meio do ano. Quando começar o brasileiro. Eu também. Porque o brasileiro é mais difícil. Não tem jeito. Esse negócio de pegar times pequenos e você. Sabe? Aí tem uma defesa sólida. Não, mas aí, Domênico, aí eu vou discordar de você, sabe por quê? Brasileiro não vai fugir. Brasileiro não vai fugir de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, esses quatro aí podem sobressair mais porque tem um elenco melhor. Um desses quatro. E o Corinthians, São Paulo, os outros que não tem, aí é que você vai ver se vai ter. Mas aí não dá, Domênico, porque aí a briga fica desleal. Porque, ó, um desses quatro eu tenho certeza que leva o Campeonato Brasileiro. Quem falou? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Eu acho que não foge disso. Você põe o Cruzeiro? Põe o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um puta time. Domênico, quando voltar Robinho, quando tiver todo mundo à disposição, o Cruzeiro tem um puta time. Também acho que pode entrar. E o Grêmio não? O Grêmio não. O Grêmio não tem. O Grêmio não tem. O Grêmio, ele briga por vaga de Libertadores, mas na parte de baixo. Do quinto, sexto, sétimo. Eu acho que o Grêmio vai entrar nessa barca aí de Corinthians, São Paulo e... Os quatro que estão à frente, mas muito à frente pra brigar pelo título, são esses aí. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Atlético. Bom, vamos ver. Vanessa, obrigado. Opa, você. calma. Sim, tô calmo. Eu quero que ir na torcida estádio 97. Boa. Garantiu a vaga. Boa, garantiu a vaga. Tem que estar às 6h30 da... O jogo é quarta, né? Quarta-feira. Isso. Ah, muito 6h30 na rua Tutóia 77. Muito legal a clareza que a Vanessa põe nas explicações. Bem melhor que o Mota, muito melhor. Você gostou da Vanessa? Olha, é tão bacana e às vezes difícil as mulheres ligarem aqui no programa. É verdade. Eu gostaria até de... É que a sexta é santa, né? Hã? É que a sexta é santa. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Mas eu gostaria até de convidar você pra ser um dia estranho no Ninho aqui. Nossa, farei com o maior prazer. Vai tirar o lugar do Rude? É capaz também mais que ele, né? Mas nem tá vindo. Então tá bom, Vanessa. Você combina... O merchanzinho, combina... só pra encerrar. Pode falar. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit do desodorante Extreme exclusivo. Esse kit é bonito. É show. E não vai ser show. A primeira vez que eu vou usar, não, viu? Ah, sombrinha. É. Já falou antes, você tomou. Mas todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ah, ganhou um par de vouchers da Mac oferta. Me chicoteia, Vanessa. Tá bom? Beleza, obrigado, meu menino. Tchau, Vanessa. Obrigado. Fica na linha. Fica na linha. Vocês são maravilhosos. Eu ouço vocês há muito tempo por influência do meu irmão. Com ele eu não falo e vocês eu não deixei de ouvir. Parabéns pelo trabalho de vocês. Caraca, velho. Obrigado. Obrigado. Fica na linha. O Bá vai entrar em contato aqui. Excelente passo. Obrigada. Valeu. Volta a falar com o irmão. Tchau. Tudo de bom. Foi o momento de separar, né, Sombra? Ah, sim. E todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, né? Isso a gente sabe. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina, você entra VIP nas melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita de um conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que que é? É o Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP do seu carro. Com ela, você passa com muito mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu, adquira o seu. E no site semparar.com.br você vai saber onde tem a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Epa! Vai anotando aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Sempre em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E em nome de Bozano, mano. Vamos falar de Bozano? Já foi. Opa, já foi Bozano. Já falou que o café chegou. Não, se já foi Bozano. Já foi, a menina até usou. Ah, é verdade, rapaz, já falou. Mas então, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Que dia que é hoje, hein? Hoje é sexta. Sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta. Sim. É o dia do quarteirão, meus amigos. Quarteirão! Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo. Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. O Sombra adora, é o dia dele. Gosto mesmo. O quarteirão tá arrasando. Só R$8 no McDonald's. É, pode ir lá. R$8 o quarteirão hoje é o clássico do dia. E com batata e refri sai por apenas R$19,90. E domingão é dia de crispy bacon. É o sanduíche preferido do Benjamin Bach. Ele adora o Crispy Bacon. Adora. É o clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? E amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã é o dia que o RG mais gosta. O RG e o Ale adoram. É o triplo cheeseburger. Coisa linda. Ah, clássico do dia McDonald's. É no McDonald's. Vai correndo lá, tá bom? Tem algumas mensagens chegando aqui no WhatsApp também, viu? Vamos ver as mensagens do WhatsApp? Vamos lá ver. No 943530150. Vamos ver aqui que chegou. Boa noite, amigões. Aqui é Gabriel, de São Caetano do Sul. Queria fazer uma pergunta para vocês aí. Qual time é o melhor? O Corinthians, campeão do mundo em 2012, ou o Palmeiras de agora? Um abraço a todos. Chupa, Dodô. Ah, não dá para comparar, né? Óbvio que dá. O Corinthians, campeão do mundo. Não. Ganhou a Libertadores em Vitória. Então, não dá para comparar. Ah, mas ainda, calma. Esse time do Palmeiras está começando agora, né? Mas não dá para comparar agora. Não dá para comparar. Mas eu acho que o time do Palmeiras é muito bom, hein? Não, então, é muito bom, mas é difícil se falar assim. O Corinthians era um time consagrado. Ganhou a Libertadores em Vitória. Mas hoje você fala isso porque já ganhou, entendeu? Então não é melhor esperar acabar o ano? Não dá para comparar hoje. Hoje não dá para comparar. Não dá para comparar, né, Sombra? Dá. É, não. Dá pra comparar. Acho que, no caso, o Corinthians é mais forte. Porque o Corinthians... Você pega, mas compara o quê? O jogador pro jogador, não? Sim. É isso? Até isso. Até isso. Não, até isso não, calma. Não é assim, não. Como não? Como não é? Na tua opinião, na minha, não. É, mas óbvio que você é palmeirense. O cara é São Paulino, é isento e já deu uma jorrada em você. Não, não jorrou nada. Lógico que ele jorrou. Não jorrada nenhuma. Você tá até limpando o óculos. Cada um... Não, muito pelo contrário. Cada um... Não, pera só um minuto. Jorrar não é isso. Cada um tem um ponto de vista... Não é porque o ponto de vista é ele. É porque. Peraí. Não, eu sou antes. Se a gente for falar de nomes, acho o Palmeiras. Comparável. Então. Ué, comparável. Mais forte. Mas ser melhor não significa ter nomes. Ser melhor significa atingir objetivos. Sim. Mas o Palmeiras não atingiu objetivo, ele tem objetivos a seguir. Então, como um tem ainda objetivos que ainda não cumpriu e o outro já cumpriu, eu só posso dizer que o do Corinthians. Então, melhor que o do Palmeiras. Então, amanhã posso chegar à conclusão o seguinte, olha... Então, mas então eu tenho razão. Atingiram as mesmas metas e são equiparáveis. Eu e o Mota temos razão. Mas não hoje... Não dá pra comparar porque não acabou. Eu também acho. Se acabar e o Palmeiras não atingir os objetivos, o Corinthians é melhor. Ó, por exemplo, já certo? O Corinthians é superior. O Palmeiras já empatou um jogo na Libertadores. Vocês empataram também, para de falar bobagem. O Corinthians só ganhou. Mas isso não quer dizer nada. Foi só jorrada, velho. 94% de aproveitamento da Libertadores. Aonde só ganhou? Aonde só ganhou? 94%. Vocês empataram com o Boca lá, o que eu lembro? Foi, o primeiro jogo, 1-1, Romarinho. Ah, você tá louco, para. Mas é. O Corinthians não perdeu. O Corinthians já tinha uma consciência tática mais consolidada. E o Corinthians, Sombra, é só fazendo aqui um paralelo, o Corinthians de 2012 é relativo, você tem que desmembrar o time. Porque no começo do ano, o primeiro semestre, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, você tinha jogadores ali como o Alex, você tinha jogadores aí, se eu não me engano, acho que o Liedson ainda estava na campanha da Libertadores. Mas hoje, mano? Sei lá. Parou. Faz tempo, né? Bom, quando começou já era velho. Aí no segundo semestre chegou o Guerreiro, outros jogadores ali que não estavam na Libertadores ainda. Nas mensagens. E aí, galera do estádio, aqui é o Mano Bach. Jardim Grimaldi. A pergunta vai pro Mano aí. Ô, Mano, você acha que nós devemos aceitar o Tite em 2018, quando o cara ele tomar o lugar dele na seleção? Abraço. Ah, meu Deus. Não, com todo respeito ao Tite, com todo respeito ao Tite, mas o Carille agora é o técnico do Corinthians. Se o Tite amanhã falar, ó, sair da seleção, Corinthians, tem como voltar? Depende cês muito se o Carille vai... Imagina. Velho, depende muito. Eu tenho um carinho imenso. Depende de nada. Domênico, eu tenho um carinho imenso aí pelo Tite, velho. Tá louco. Mas amanhã pode ser que o Carille ele se torne novo Tite. Ah, tá. Não, pode ser que ele se torne o Tite. Você acha justo fazer isso com o menino? Pô, 20 também, momento, pô, pra levantar o negócio dele. Eu queria fazer uma pergunta. Fala. É, aí, no caso, é, pra todos, especificamente mais pro torcedor de São Paulo. Se o Muricy Ramalho voltasse a dirigir times de futebol e se estivesse à disposição no mercado, numa situação de poder substituir o Rogério Ceni, vocês acham que deveria trazer o Muricy e tirar o Rogério? E você, São Paulino, você colocaria o Muricy? Então, você acha justo a situação? É por isso que eu falei com relação ao Carille. Eu acho que o torcedor de São Paulo quer o Rogério Ceni. Quer o Rogério. E proporcionalmente falando, pro torcedor de São Paulo, o São Paulino tem uma identificação muito grande com o Muricy, assim como o corintiano tem com o Tite. E hoje, é, a identificação que o São Paulo tem com o Rogério Ceni técnico, o corintiano também tem com o Carille. E o Carille também é um monstro. Ah, não concordo, não. Acho que é, lógico que é. O Carille também é um monstro. Não. Você vai querer colocar o cara, começou agora. Tá louco. O Carille é um monstro, rapaz. O Carille, velho. O Rogério. Se pede pro Brusque, já tava na rua. O Rogério, nada, o Rogério tem uma condição muito mais sólida. O Carille, se toma um pau domingo e depois é eliminado na arena lá pelo Internacional. Tá fora! Lógico que tá, mano. É. Sabe tá fora tá. Nada. Bom, olha só, os caras vão falar, começar o Brasileirão, vamos começar dizer aqui, arrumar ó, agora. Daqui a pouquinho tem o decreto. Opa. Hoje tem decreto, gente. Daqui a pouquinho. Mas antes do decreto, o Sombra tem um recado da HDI Seguros. É isso aí, Dodô. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é muito mais valioso. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o seu carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com quem? Com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos aí, e agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Amigo, você ouviu? É isso mesmo. Agora você vai ter a oportunidade de assistir o Grande Prêmio da Fórmula 1 lá, o Grande Prêmio da Catalunha, hein? E você vai com acompanhante na VIP, no GP da Catalunha. E mais, sim, teremos lá passeios por Barcelona, toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari, hein? Pra concluir, anote quantas vezes você ouviu o Fórmula 1 da Energia 97 passar durante o estádio. No dia 25 de abril, que já tá chegando, né? Dia 25 ali, de abril. Ali, hein? É já semana. Ah, não. É daqui duas semanas ainda, né? Tem quase duas semanas. Dia 25 de abril, primeiro ouvinte que entrar aqui no ar pelo 32847097 e respondendo corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar, em qualquer dia do programa, vai pra Catalunha com acompanhante, viu? É, lembrando que o último Fórmula 1 Energia 97 vai passar no dia 24 de abril, um dia antes, tá bom? Todo o regulamento você encontra em 97fm.com.br/poleposition. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma das nossas lojas. Vamos pro decreto? Opa! Bora, bora! Vamos? Vamos! Bora. Então solta o decreto aí, ô Sérgio Louco, vamos lá! Olá! Ô encrenca, como é que você tá pra hoje, nega? Eu tô cheia de maldade. Ixi. Primeiro eu vou provocar, depois vou te devorar. Ah, manda uma mensagem pras divas! O homem que diz que o lugar da mulher é na cozinha. É porque não sabe o que fazer com ela no quarto. Então libera o decreto dessa sexta. Contatinho de WhatsApp pra mim é como rímel. Quanto mais, melhor. Nessa sexta eu não quero saber de um tanquinho lindo. O que eu quero é uma torneira funcionando. Então vem com um bonde do mexeu com uma, mexeu com todas. Com Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Drica Moraes, Thaís Araújo, Suslen Tonani, eu e ele, Azaia. Claro, ele é bafônico. Sensacional. Dona Encrenca, bom, aí, tá Dona vendo? Encrenca, sensacional. Ela te ajuda nessas coisas, Ale? Ela também é bola os negócios, cara? Na verdade, ela é mais como se fosse uma censura, né? Ela se chama de animal, né? Ah, é a censura? É, daí ela fala, vou fazer essa aí. Não. Essa não, animal. Vai, animal. É uma censura tão delicada. É uma censura bacana, né? A gente percebe que bacana. É uma delicadeza. Não, mas esse é quando ela tá carinhosa, né? Quando ela tá brava, é outro nome que ela chama. Tá certo. Esse decreto veio em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. E também em nome de Extra, né, Sombra? Tá chegando o fim de semana. Amanhã, bora se preparar para mais uma rodada do campeonato com Extra é Gol. Uma seleção de ofertas para fazer a alegria de quem curte futebol e cerveja. Aqui as ofertas merecem replay. Cerveja Antártica original, garrafa 300ml, leve 3, pague 2. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 2,39, cara. Cerveja Serra Malte, garrafa 300ml, leve 3, pague 2 a unidade, sai por R$ 2,53. E ainda, Guaraná Antártica PET 600ml, leve 3 por apenas R$ 1,99 cada. Pepsi PET ou Guaraná Antártica de 1,5 litro, leve 3 por R$ 3,65 cada. Aproveite, você merece Extra Economia, torcida brasileira. Beba com moderação. Saindo aqui, vou passar no Extra. Boa, boa. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Estádio 97, meus amigos. Boa, posso mandar um beijo? Mandar um beijo pra família Cecília, pro Diquinho, pra Dona Neide, que me convidaram pra comer o bacalhau hoje. Estava top, obrigado pra toda a família. Pro Santista, Lucas, não fica triste não. Tem o Libertadores ainda, o moleque tava chorando. Ô Dodô, fala aí. Mandar um abraço pro alemão lá do Dose Certa, o grupo Dose de samba. Certa. Dose Certa. É, esses caras são fera, viu? Um abração aí, boa. Alemão. Bom show aí. Legal. Eu queria desejar feliz Páscoa pra todo mundo, né? Porque boa. Domingão aí temos Páscoa. Sim, verdade. Família legal. Ô, Motinha, quem garantiu hoje aí? Dá uma olhada pra mim. Quem garantiu o presente hoje? A nossa estreia no Ninho, a Vanessa Marques da Silva. Vanessão. Aê. Vanessa ganhou a camiseta? Camiseta. Ganhou. É, camiseta presentão da Fit Camisetas. Ligue 2985-8840. Acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento. Ponto final da edição do Estádio 97. Segunda-feira tem mais aqui na programação da Energia 97. Sempre em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's. É, McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$ 8. E Extra. No Extra você enche o carrinho com muita economia. Na sequência vem o Night Sessions. E a gente volta segunda-feira, sempre às 17h30. Valeu, tchau! A energia que te move. Move. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Alexandre Pereira, secretário-geral Solidariedade São Paulo. O estado de São Paulo tem uma forte vocação agrícola, mas os benefícios econômicos não podem ficar apenas com os grandes produtores. O pequeno produtor e o agricultor familiar também têm direito a participar dessa riqueza. Melhorar as condições de assistência e infraestrutura são fundamentais para as famílias se fixarem no campo.

crystal into the sea.